Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Faço minhas as palavras de Paulo em Efésios 1, versículos 2 e 3. Glórias ao Senhor Deus, amados, nós vamos para o céu. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amados, novamente, não saiu a pregação Justiça Divina. De tão maravilhosa que está aquela pregação lá, eu não sei se eu vou conseguir colocar em 2 horas, mas enfim, assim que sair nós veremos. O título desta pregação é Eu Sou a Porta. E o texto principal está em João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Amados, nós somos as ovelhinhas do Senhor. Tem uma porta e como ovelhinhas simples nós temos que nos conter. O Espírito Santo tem me falado muito isso, eu já coloquei para vocês, que quando um pregador leva a palavra, não é porque ele... Certamente o pregador quer, mas não é porque ele quis. É porque o Espírito Santo colocou. E não é porque ele acha que vai falar a multidões ou vai falar para dois. Pregador, que é pregador, não acha nada. Ele está pregando a palavra. Ele não acha nada. Ele foi achado pelo Senhor. Não acha nada. Pregador, que é pregador, não se sente mais nem menos. Não espera nem isso, nem aquilo. Pede todas as coisas como vocês pedem. Mas de tanto pregar, a palavra já vai lavando ele, lavando, chega no momento, o pregador já pede mais a vontade do Senhor. Então, amados, nós pregadores, tenho certeza disso, somos os primeiros a precisar da palavra que é pregada. O Senhor Deus, amados irmãos, pega o pecador, pega o menor, pega o lixo, pega a pedra dura de roer. Ele pega o teimoso. É. Por que vocês acham que o Senhor Deus pegou Paulo? Agora mesmo eu não tinha pensado nisso. Que ele era o contrário. Perseguia cristãos. E eu não fui assim, mas também não fui Paulo. Cada um tem um lugar certo e todos nós, viveremos eternamente lá na glória. Amados irmãos, se eu fosse contar para vocês as coisas que me acontecem, eu levaria muitas e muitas horas e vocês não acreditariam. Uma das coisas que acontece, por exemplo, eu acho que é assim com todo pregador, todo pregador que leva a palavra, né? Porque se o Senhor Deus ele colocou, o pregador ele não vai negar, não tem como. Uma das coisas que acontece é que quando um pregador peca, erra, está teimando, está buscando muito o mundo, aconteceu isso muito comigo, e muitas vezes o Espírito Santo colocou as pregações e elas saem num segundo sai, e aí mais 5 minutos anotando, não vem nada de mim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes aconteceu por teimosia, pecando no pensamento, buscando respostas no mundo. E a Bíblia diz, não busca resposta no mundo. É para buscar na palavra. Não adora o mundo, adora a Deus. Isso foi um dos meus maiores enganos. E muitas vezes o Espírito Santo me colocava pregações que primeiro era para mim. Mas, no geral, todos nós estamos teimando, buscando as coisas do mundo. É a tônica, é o tema principal de todas as pregações, minhas e de todos os pregadores, porque toda a palavra é focada em Cristo, que é o nosso Salvador. é aquele que veio nos tirar do mundo e não confirmar o mundo. Ele não veio bater palmas para o mundo, não. Ele veio tirar a gente do mundo. Ele veio dizer, olha, foi batizado, saiu do mundo. Não é aquele que acha que está com perfume, ah, mas ele me aceita do jeito que eu sou. Não, não aceita não. Eu falo isso com muitos me observando, poucos entenderão isso. Muitos me observando e muitos sabendo que eu errei muito, porque é a palavra. E do muito que eu errei, se eu não me acertar, eu não vou para o céu. Não vou para o céu. Não vai me aceitar. Não vai descer um anjo. E eu falo com naturalidade porque eu cansei, irmãos. Nas pregações eu dou uma pincelada. Não sei porque eu não tive energia, ainda não fiz um testemunho somente sobre essas coisas que aconteceram na minha vida e principalmente a visita de um anjo em carne que veio 3 anos atrás para me corrigir. Então, irmãos, eu repito sempre, quem quer acreditar nesse testemunho, acredite na Bíblia. Não vai subir. Não vai subir. Não vai subir. Não adianta, eu posso ganhar xilique aqui, não vai fazer diferença para ninguém. E posso bancar o bonzinho, não vai fazer diferença para ninguém. Por que que parece que faz diferença? Xilique espanta uns e atrai outros. Olha, esse pregador é sério, tem autoridade. Sim, autoridade... nós temos, mas não nós, aquele que colocou a palavra. Quando vocês vão verificando, escutando e vendo, isso tudo é da Bíblia. Então, é palavra de autoridade. Eu não tenho autoridade. Falo com autoridade porque o Espírito me obrigou. Porque eu já saio confessando os meus pecados. A palavra diz confessar os pecados uns aos outros. Não vai confessar o pecado para um sacerdote lá, porque não tem mais. Não tem mais. Por essas coisas que vos falo, eu sou perseguido de morte há muito tempo. E vos falo em santidade, apesar de não ser santo. Eu sou o irmão, como vocês, que estão no caminho das pedras, no caminho espinhoso. No caminho em que Cristo é santo, mas nós não somos. E cada um, para mais ou para menos, de um jeito ou de outro, vai se arrebentando. É o caminho das pedras. Isso é santidade. Não temos santidade, não adianta. Mas a partir do momento que eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor, pode botar uma arma na minha cabeça. Já estão botando há quase 10 anos. Pode botar uma arma, pode me matar. A partir que eu declaro isso, começa, irmãos. Começa a perseguição. A partir que vocês pesquisem a palavra, a partir desse momento, vai aumentando a perseguição, irmãos. Então, é muito importante deixar claro, por exemplo, heresias e contradições. Heresias, olha, quem quiser aceitar heresia, quem quiser fundar uma nova religião, nós cristãos, é regra nossa, nós defendemos a vida daquela pessoa, quer isso, vai para o inferno, olha, a minha opinião é que tu está indo para o inferno. Não quer acreditar no nosso Deus? Segue o teu Deus, segue o teu Deus. A Bíblia mesma diz que o nosso Deus é o Deus dos deuses. Tem muitos deuses, muitos deuses. O vendedor de cocada na esquina, aquele gurizinho ali, ele é um deus. É um deus. Quer seguir um deus hindu, quer seguir um bicho. Tudo isso é condenável aos olhos do Senhor, que não divide a sua glória com ninguém. Nosso Deus é aquele Deus que Paulo anunciou como sendo o Deus desconhecido. Para muitos, o Deus desconhecido. Aquele Deus que não tinha estátua, não tinha nada no altar. Esse Deus que Paulo anunciava, esse Deus que eu vos anuncio, é o Deus que nós todos conhecemos. A salvação vem de conhecer a Deus. Assim diz a palavra, que a salvação vem de conhecer ao Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. João 17, versículo 3. As pregações, quando um irmão ou uma irmã começa a pensar assim, está ficando tudo igual, muito parecido. A Bíblia, Jesus, de capa a capa. Quando começa a ficar parecido, desperta, irmão, não abandona, escuta mais. Significa que tu está conhecendo a Deus. Agora é o momento de continuar escutando as pregações. de continuar lendo a palavra e pesquisando mais, porque agora tu vai receber as entrelinhas, aquela mensagem escondida que o ímpio não vê. Agora vem a mensagem que te dá salvação. Que muitos irmãos, eu chamo de irmãos porque eu não julgo, mas muitos acham que a salvação é um ingresso na gaveta. E a palavra diz que o fardo é leve, se tu não tem tempo, se tu está esgotado, mas se tu tem tempo, ao muito que foi dado, muito será cobrado. Aproveita e busca na palavra a tua salvação. Agora que tu começas a perceber, mas isso eu já escutei, está muito parecido, não está igual, está parecido. Agora o Espírito Santo começa a te explicar de várias maneiras diferentes o conhecimento do nosso Deus. Agora começa a gotejar o óleo da oliveira. Agora começa a vir o óleo santo, que é espiritual, a seiva divina. Agora começa a descer a palavra, o pão do céu, o Cristo começa a se revelar. Agora que começa a ficar importante, é um momento que tu percebe, olha, está muito parecida a mensagem, é que tu já está conhecendo a palavra do Senhor Deus. Então agora busca verificar toda a tua fé para ver se ela está como é a Bíblia Sagrada, centrada no nosso Salvador, no Cristo Jesus, de capa a capa. Busca entender tudo isso. Quando repete que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, aí o Senhor Deus colocou vestes de couro de animais e que aquilo já era uma sombra de Cristo. Quem não entende, sai correndo. Ó, o pregador falou mais uma coisa aqui, eu não entendi o que é isso. Sai correndo e pesquisa esse ponto. Onde é que está isso na Bíblia? Quer dizer, ali já foi uma sombra, já anunciou a Cristo ali. Sai correndo. É, o famoso véu que se rasgou de cima a baixo. Até hoje tem gente que vai a templo. Eu fui enganado por isso. Já fui em templos imensos que tem aqui no Brasil. Fui enganado. Quando não li a Bíblia, estava seguindo o grupo lá. Então, irmãos, a salvação vem de conhecer a Deus. Assim diz a palavra, e não o sacerdote, não tem mais sacerdote aqui para nossa salvação. Cristo é o sumo e eterno sacerdote. João 10, versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, olha que lindo, olha como a palavra é linda também. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim. O Senhor está dizendo aqui com uma exclusividade tal que se por acaso alguém se atrever a entrar por essa porta, salvar-se-á. E entrará de fato, não é fictícia, não é imaginação, não é mais ou menos. E entrará e sairá e achará pastagens. O que são as pastagens? É a vida eterna e abundante. Na imagem da ovelhinha é tudo o que ela quer. Na imagem dos filhos de Deus, que somos nós, é tudo o que nós queremos, pastagens. Pastagens, eu só quero pastagens. É toda a promessa, irmãos, é aquela porta se abrindo e nós entrando para a vida eterna e abundante. Eu sou a porta, somente Ele, o Senhor Jesus. Se alguém entrar por mim, vai receber tudo. Tudo que sequer pode imaginar, diz a palavra. É a vida completamente diferente. Sem fome, sem morte, sem nada. Eterna, eterna e abundante. Por que que é importante frisar isso? Porque muitos estão ainda com os olhos nesse mundo. Foi esse o meu maior pecado, irmãos. Vai indo de uma maneira que daqui a pouco, sem saber, tu está adorando o mundo, sendo inimigo, inimiga de Deus. Por que que é importante frisar, lembrar o que que é a vida eterna e abundante? Pensem nisso várias vezes, até o último dia de vossas vidas. O que é a promessa que o nosso Deus nos fez? Promessa essa que está selada porque Cristo não está mais na cruz e declarou está consumado. E também porque enviou o Espírito Santo que nos selou. Por que que é importante pensar na promessa? Porque se nós pensamos no mundo, nós buscamos as coisas do mundo. E tudo fica mais difícil. Mateus 7, versículos 13 ao 15, diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Olha eu lá, pregador, e tu desceu um anjo, irmãos. E por que que essa porta da perdição é espaçosa? Porque o mundo está preparado pelo maligno para te enganar. Eu não estava matando, roubando nada. E aí então desce o anjo para dizer, não. O meu pensamento, o que foi por muito tempo? Aonde estava o meu pecado? Aonde? A ponto de descer um anjo. Aquele anjo não veio só por mim, não. O Senhor Deus faz as coisas muito além da nossa imaginação. Todos vocês que escutam testemunhos e escutam a palavra e leem a palavra, aquele anjo veio por vocês. É para pensar no anjo? Não. Mas se não tivesse vindo aquele anjo, eu continuaria errante. Não viria a palavra fiel para vocês como está vindo agora. Então, se hoje chegou mais uma vez esta palavra para vocês, aproveitem. Quem quiser, baixe o aplicativo Telegram e procure o canal Voz do que Clama no Deserto e faça o download da pregação em áudio para ter no seu celular para escutar várias vezes. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Me dá arrepios, irmãos, porque eu errei muito. Irmãos, a minha risadinha idiota é desabafo, porque eu errei muito, amados, mas eu errei na minha vida pessoal. Glórias ao Senhor Deus, que eu não fundei uma seita, que eu não saí pregando heresia, mas quem sabe eu viria a fazer isso se eu continuasse amando o mundo como eu estava. Desceu um anjo para me dizer não. Um anjo que desceu em carne, não estou fundando seita, não é para adorar anjo, acredite quem quiser, essa é só uma parte, é meu testemunho, através do qual vocês entendem muitas coisas. Entendem porque que eu busco trazer a palavra centrada em Cristo e entendem também as coisas que estão acontecendo no mundo. Até anjo já está descendo e aparecendo, pelo menos para mim já aconteceu, um minuto em carne, flutuando acima da cabeça das pessoas com grande poder, no meio da multidão, não estava dormindo, não foi imaginação, com um grande poder que me tomou completamente. E lá estava um mensageiro direto do Senhor Jesus, me avisando para voltar, para me firmar no Senhor Jesus, que eu estava, sem saber, desviando desse caminho, dessa verdade, dessa vida que é o Cristo. Então é isso que eu quero colocar para vocês. Eu errei muito, muito, muito. Mas eu não errei nem intencionalmente, e glórias ao Senhor Deus, que o Senhor Deus proveu. Não criei seita, não inventei nada novo. Eu busco ficar na palavra do Senhor Jesus. E é o que eu tenho dito para vocês. Não acreditam no testemunho do anjo? Pelo menos vocês sabem porque que eu coloco a palavra, levanto essa bandeira. E não quero nem saber de prosperidade. Não quero nem saber o que penso, o que não penso. Não tenho medo de dizer, olha, o que tem que acontecer, vai acontecer. Muitos irmãos têm medo. Têm medo quando a palavra diz que o que está reservado, a cada dia basta o seu mal e tudo. Eu fico na palavra. Então, eu falo isso para vocês porque se vocês não foram visitados por um anjo, com certeza eles estão aí também. Mas quem não viu, não teve esta interação com um anjo, se é cristão, se é cristã, tem que estar tendo todos os dias uma interação com o Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de ti. Quanto mais tu clamares ao Senhor, mais pedires, mas tu vai sentir a presença do Senhor Deus dentro de ti, te acusando, dizendo, olha, isso, a qualquer momento a jumenta de Balaão vai falar. Se não tem Balaão hoje, se tu não tem uma jumenta, tu não duvida. A qualquer momento, algo muito grave vai acontecer para te dizer, olha, para. Isso é se tu estás em Cristo, tu estás tendo uma interação com o Espírito Santo. Ele está te falando. Então eu digo, eu confesso, confessai os vossos pecados. Eu errei muito, muito. Mas quando eu estava prestes a errar na doutrina de Cristo, porque eu já estava errando, na minha mente, o que eu vivia na minha mente, isso especialmente na mente, irmãos, só na mente tu vai para o inferno. O que eu vivia na minha mente, a obsessão pelo mundo, não era de Cristo. Mais um pouquinho, eu ia estar criando o Ministério da Prosperidade, ficando milionário, vendendo livros de autoajuda baseados na Bíblia. Até pode, mas não deturpando a palavra, não guiando para salvar os teus bens somente. Né? Tem que ser o centro da palavra, é a salvação da tua alma, é Cristo Jesus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Olha aí, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Observem a doutrina de Cristo, irmãos. Falsos profetas, primeiro lugar, eu creio que profetas foram até João. Por quê? E são pontos controversos. Se alguém está escutando um profeta, acautelai-vos, então. Já presto atenção, porque eu sei que alguns se dizem profetas, mas sem saber eles não são. Eles estão tendo o espírito de profecia, é diferente. Ser profeta, são dois pontos principais. Ser profeta é quando o Senhor Deus fala diretamente com a pessoa. É quando a pessoa vem e diz assim, assim diz o Senhor disse para ele. Fala diretamente, isso é ser profeta. Essa pessoa vai andar nas ruas, ninguém vai matar essa pessoa até que se cumpra aquilo que o Senhor Deus pediu. Essa pessoa ela vai lançar novos fundamentos. E por que, que não existem mais profetas? Porque o cânon da Bíblia já foi fechado. A Bíblia é a palavra do Senhor Deus. Sempre que alguém diz que tem um novo profeta, esse profeta ele escreve mais livros e adiciona capítulos à Bíblia Sagrada, como acontecia antes. Porque se existe um profeta, é porque o Senhor Deus ainda tem algo a dizer. E esse algo vai ser incluído na Bíblia, e a Bíblia não foi fechada ainda. A Bíblia que nós temos hoje nas nossas mesas é o cânon, é o cânone. É a Bíblia fechada, é a palavra do Senhor Deus. Por isso que não pode existir mais nenhum profeta. Entendam isso. Porque o profeta, ele fundamenta, ele cria novas páginas, ele adiciona algo que o Senhor Deus mandou dizer. E não se pode adicionar nada mais na Bíblia Sagrada. É o que nós lemos em Efésios 2, versículos 20 ao 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Vamos aqui em partes. Quem são as pessoas que fazem parte desse edifício? A igreja. Todo edifício bem ajustado. A igreja, cada um é uma pedra sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O corpo de Cristo, ele foi construído, a igreja foi construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então tem uma casa, ela vai sendo construída sobre o fundamento. Sem o fundamento não sobe as paredes. Então o versículo de Efésios 2, 21 diz assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. O que é todo edifício bem ajustado? É o corpo de Cristo. Todos aqueles que buscam a face do Senhor, a palavra verdadeira, o Senhor verdadeiro, o Deus verdadeiro. E a sua palavra, e não a palavra de homem. Bem claro aqui, nós que somos o corpo de Cristo, somos a igreja, somos um edifício bem ajustado, crescendo para templo santo no Senhor, e não em outro. O versículo de Efésios 2:20 diz, repetindo, edificados, nós somos edificados, nós crescemos sobre o quê? Sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então já sabemos que nós crescemos sobre os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O nosso fundamento são os apóstolos e os profetas. Os profetas não existem mais, porque cada profeta, conforme eu coloquei, quando o Senhor Deus fala com o profeta, há que se adicionar algo novo na Bíblia Sagrada, algo que o Senhor Deus falou tem que ser registrado, e assim a Bíblia não está fechada. Portanto, nós sabemos que o cânone da Bíblia está fechado. Apóstolos não existem mais, por quê? Porque lá em Apocalipse diz que a Nova Jerusalém tem 12 fundamentos, e sobre eles os nomes dos 12 apóstolos. São apenas 12 apóstolos. Então, hoje, os que se dizem apóstolos, nem pensar. São apenas 12. E profetas não existem mais. Primeira parte da explicação eu já coloquei. E a segunda parte é que os que estão hoje vendo coisas, estão prevendo coisas, estão anunciando coisas, os que acertam. Porque profeta, primeiro, é aquele que acerta. Mas os de hoje não são profetas. Mas o que são, então, se eles acertam? Alguns acertam. Isto se chama, irmãos, espírito de profecia. Muitos irmãos têm espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? Alguém que tem o espírito de profecia não é um profeta. O Senhor Deus não veio e não falou em claro e bom som com aquela pessoa. Sai da caverna. Não falou com essa pessoa. Não deu ordens. Não mandou dizer nada. A palavra diz, ai daquele que mandar dizer uma coisa que o Senhor Deus não mandou dizer. Ai daquele que se faz de profeta, a palavra condena. Espírito de profecia é diferente de profeta. E o que é o espírito de profecia? É quando uma pessoa, um irmão em Cristo, lê a palavra, ora e o Espírito Santo revela acontecimentos proféticos. Por que se chama espírito de profecia? Porque aquele irmão está falando as coisas que vão acontecer, ele acerta, e muitos acabam achando que ele é profeta. Não, ele está apenas falando as coisas que já foram profetizadas na Bíblia. Ele está tendo o espírito de profecia. Ele está interpretando o momento da atualidade de forma correta. Está dizendo, olha, vai acontecer isso. E não sei o que, ele está tendo revelações de acordo com a Bíblia, acertando e tudo. E o espírito de profecia, ele é completo quando aquele irmão não só diz o que vai acontecer, como ele diz, veja na palavra, versículo tal, estava escrito na profecia tal que isto iria acontecer. Então aquele irmão, ele não somente previu o que ia acontecer no futuro, como também ele soube ver na Bíblia onde estava previsto isso. Ou seja, já estava previsto, já havia uma profecia, ele não profetizou nada. Ele teve o espírito de profecia, a revelação do Espírito Santo, que lhe permitiu saber o acontecimento futuro, e lhe permitiu dizer na Bíblia onde está, dizendo que isso iria acontecer. Por isso, irmãos, o espírito de profecia muitos irmãos têm, mas são aqueles, sendo pregadores ou não pregadores, aqueles que anunciam a palavra, aqueles que estão adorando a Deus. Esse é o verdadeiro testemunho, esse é o espírito de profecia. Porque aquele que prevê um acontecimento nos dias de hoje, ele não é profeta, o Senhor Deus não falou com ele. E ele não pode dizer, assim diz o Senhor. Ele pode ler versículos de profetas, repetindo, assim diz o Senhor, citando qual foi o profeta que disse isso. Mas não pode se eleger profeta. Então aquele que fala os acontecimentos, que prevê se ele interliga com a Bíblia, se ele procura na Bíblia o motivo pelo qual estas coisas irão acontecer, está tendo o espírito de profecia, que é, então, uma capacidade que o Espírito Santo dá de prever, sim, tem vidência aí no meio, a capacidade de prever o futuro e também a capacidade de interpretar, segundo a Bíblia, por que que isto vai acontecer, ou seja, qual foi o profeta que disse algo sobre este acontecimento. Toda a Bíblia Sagrada é centrada no Senhor Jesus, de capa a capa, até os profetas. Então, se alguém prevê alguma coisa hoje, não pode dizer, eu sou profeta. Pode dizer, é espírito de profecia. Se aquilo se cumprir, e se aquilo tem alguma coisa a ver com a Bíblia Sagrada. Nós confirmamos isso também em Apocalipse 19, versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui então, João está aprendendo com o anjo que tem que adorar somente a Deus, tem que centrar a fé somente em Deus e não em coisas inventadas pelo homem, e tem que testemunhar de Deus, testemunhar de Jesus. Então, quando vai falar alguma coisa, tem que testemunhar o quê? Jesus. Se não é Jesus, é coisa que o homem inventou. Não inventa ministério da prosperidade. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Onde é que está Jesus? Na Bíblia, de capa a capa. Quem falou como? O que vai acontecer? O que aconteceu já e o que vai acontecer? O que aconteceu, está toda a história na Bíblia. E o que vai acontecer, os profetas da Bíblia, que está fechada, não tem mais profeta, já falaram tudo o que vai acontecer. A palavra do Senhor Deus já fala tudo do passado, presente e futuro. Tudo. É para a eternidade essa palavra. Aqui em Apocalipse 19, 10, nós aprendemos um pouco mais. João diz assim, e eu lancei-me a seus pés para o adorar, foi adorar o anjo. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Muitos homens estão adorando anjos, estão adorando outras doutrinas, estão adorando outras coisas inventadas. Não pode adorar nada do mundo, nem mesmo um anjo. Olha, não faças tal. Não adora a Maria, não adora as invenções, as doutrinas de homem. Não faça isso. Sou teu conservo e de teus irmãos. Que irmãos? Qualquer irmão? Ah, vamos aceitar tudo? Não. Aqueles que têm o testemunho de Jesus, centrado em Jesus, na palavra que está gravada e fechada, o cânone bíblico. Adora a Deus, não fica amando a ponto de adorar, eu quero isso, eu quero coisas que não são bíblicas. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, quem tem o espírito de profecia é alguém que está vendo alguma coisa que vai acontecer, porque o que já aconteceu, precisa falar, prega, mas não precisa dizer, olha, avisar. Não, aí é passado, já está na Bíblia, todo mundo tem a Bíblia. Aí nós estamos ouvindo as pregações. Agora, quando aparece um anunciando coisas novas e tudo, assim, avisa, né? Tem um buraco lá na frente para o carro não cair no buraco. Quando aparece, então, esse não pode dizer que é profeta, mas ele pode anunciar e pode dizer onde na Bíblia diz que isso ia acontecer e por quê. Por exemplo, não é o espírito de profecia começar a dizer que é o fim do mundo, amanhã de manhã, marcar a data e tudo, se a própria Bíblia diz que ninguém sabe a data. Este não é profeta e não tem nem o espírito de profecia, que ele vai errar a data. Se marcou data, não é espírito de profecia, muito menos profeta. Pode a pessoa dizer, olha, eu acho que vai durar mais tanto. Você acha? Coloca um acho na fé. Olha, eu penso que, olha, pode ser, olha, está muito forte. É o que os pregadores estão colocando aí. Pregador que é pregador, irmão que é irmão, não arrisca a sua salvação mentindo. Dizendo, não arrisca, se o próprio Senhor Jesus disse que, olha, só o Pai sabe. Então, das coisas que vão acontecer, em primeiro lugar, não tem mais profeta, porque o cânone bíblico está fechado. Segundo lugar, tem sim irmãos com espírito de profecia, o Espírito Santo revelando acontecimentos que esses irmãos veem antes dos outros irmãos. São visões, são sentimentos que move aquele irmão a fazer uma pesquisa, é o Espírito Santo. É muita coisa que acontece até de forma sobrenatural, mas não é o Senhor Deus falando diretamente, a voz do Senhor Deus, não. Então, isto é o espírito de profecia. E tem mais, não é só uma evidência, não é só saber, olha, eu descobri, eu vi que o Espírito Santo me falou, não é só isso, não. O espírito de profecia não é uma evidência. É isto e também achar na Bíblia, saber interpretar e dizer, olha, onde na Bíblia diz que isso é para ser anunciado, que isso é relevante para nós. Porque senão matam 100 mil pessoas, ah, é o fim do mundo. Talvez não seja, porque estão matando 100 mil pessoas. E em todas as épocas, dependendo do país, tem guerrilha, tem um monte de coisas acontecendo. Então o espírito de profecia é saber um acontecimento de forma antecipada, isso já é evidência. Movido por revelação do Espírito Santo. Aí pode ser uma evidência usada pelo cristão, porque não é ele, é o Espírito Santo que usa. Seguido de revelação na Bíblia. Olha, qual foi o profeta, qual é o texto da Bíblia que diz que isso é importante para nós. Onde que estava previsto que isso ia acontecer. Então, isso é o espírito de profecia. Isso tem hoje. Mas se um disser, o Senhor mandou dizer, já não é. Não é, não pode. O Senhor não mandou nada. O Senhor, quando Ele manda diretamente, é profeta. É eleito, escolhido como profeta. Está fugindo, está em caverna. Está anunciando, está andando nas ruas. E até pregador hoje gritando nas ruas está no estilo de profeta, mas não é profeta. É pregador, amado, valente. Agora profeta está fugindo, está em caverna, tá... leiam a Bíblia. É escolhido pelo Senhor e vai morrer no dia que tiver que morrer. Por isso que eu disse uma vez, ah, se eu fosse profeta, eu não sou. Eu queria ser. Ah, mas daí então, Senhor Deus pode ter tirado tudo, veja na Bíblia o que aconteceu com os profetas. É, mas também eles andaram certinho no trilho. Os profetas fiéis, né? Certinho no trilho. O que o Senhor Deus falava, eles faziam. E quando era para morrer, morriam. Sabe, pelo menos, olha, eu estou fazendo tudo certo, eu estou salvo. É uma maravilha ser profeta. Não fica aí no YouTube dizendo, Senhor, mandou dizer. Não fica, não. O profeta, ele vai andar, vai achar... O povo, as autoridades, vai peitar mesmo, vai cara a cara, vai enfrentar. Normalmente, o que vai ser? Um homem com vestes muito diferentes dessas vestimentas que nós usamos hoje. Enfim, não tem mais profetas. Tem o espírito de profecia. E o espírito de profecia começa principalmente em todo irmão. Não precisa nem mesmo ter assim a revelação do Espírito Santo sobre acontecimentos futuros. O Espírito de profecia inicia testemunhando Jesus Cristo aqui. Apocalipse 19, versículo 10. Adora a Deus, quando tu adoras a Deus, tu estás se conectando ao Senhor Deus e tu começa a dar o testemunho de Deus, o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Porque Jesus é o nosso profeta maior. Então, quando se dá o testemunho de Jesus, onde que está nas palavras de Jesus isso que está acontecendo hoje, o que vai acontecer amanhã, sendo evidência, sendo previsão ou sendo fato que todo mundo já sabe hoje, onde que está nas palavras do Senhor Jesus? Porque Ele é o profeta maior. Então, o espírito de profecia é sempre isso, é ligando um fato atual ou futuro, que ninguém sabe, que foi revelado para o irmão, ligando esse fato a um profeta da Bíblia Sagrada, sejam os profetas em geral, seja o Senhor Jesus. Então vejam o que é o espírito de profecia. Por isso não existem profetas, porque o Senhor Jesus diz que os profetas foram até João. São três motivos, então. Porque o Senhor Jesus diz, porque todo profeta, ele cria um novo fundamento, ele aumenta a Bíblia Sagrada. Quando o Senhor Deus manda fazer uma coisa nova, tem que se registrar na Bíblia. A Bíblia, então, não estaria fechada. E porque hoje muitos estão tendo o espírito de profecia. Se admitirmos que há um novo profeta, então esse novo profeta, ele estaria recebendo a palavra do Senhor Deus com alguma novidade. Se não é novidade, então já está na Bíblia, não é profeta. Estaria recebendo uma novidade que deveria ser adicionada na Bíblia, e o irmão que crê que existe um novo profeta, ele não crê que a Bíblia seja a palavra do Senhor Deus completa, fechada, é o cânone, né? Canon, tem várias pronúncias, é a palavra do Senhor Deus fechada. E aí então, o que é controvérsia, o que é heresia? Eu não me arrisco, irmãos, eu não me arrisco. Só esta explicação tão simples sobre profetas e sobre apóstolos deixa bem claro, eu não me arrisco. Muitos pontos são controversos, não vai tirar a tua salvação. Se um acredita nisso, de um jeito, o outro do outro. Mas muitos pontos chegam a ser heresia. Aí, tu pode estar seguindo o falso Cristo. Pode estar seguindo doutrina de homem. Então, nós não julgamos. Mas vejam, Efésios 2, versículos 20 ao 21. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Só tem 12. E dos profetas, pesquisem, não tem mais nenhum. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E acontece até o que diz na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Estão vendo o perigo? Aqui é aquele famoso ponto em que muitos nem vão dizer quem é esse grupo aí, porque eu posso dizer, mas quem não sabe? Aqui é o famoso ponto em que muitos acham que a igreja foi fundamentada sobre Pedro. Isso já é heresia. Mateus 16, versículos 16, 17 e 18. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, olha só, irmãos, bem-aventurança quando recebe a revelação de Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isto não foi revelado a ti pela carne e pelo sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra, este é o nosso fundamento, esta é a nossa rocha eterna. Entendemos facilmente que a igreja é fundamentada sobre Cristo e não sobre Pedro. Logo Pedro, que negou a Cristo 3 vezes, que quando foi andar sobre o mar teve pequena fé, Cristo é o fundamento da igreja e não Pedro. Mas se a gente pega apenas um versículo, apenas o versículo 18, vai parecer que o Senhor Jesus está querendo colocar Pedro como a pedra da igreja. Mas não é. No próprio versículo 18, nós identificamos que tem duas palavras diferentes, mesmo traduzido para o português. Versículo 18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, é uma palavra, e sobre esta pedra. Ou seja, o Senhor Jesus não disse: tu és Pedro, e sobre Pedro edificarei a minha igreja. Já fica claro aí no versículo 18. Vamos voltando então, versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pedro é bem-aventurado porque teve a revelação de quem é o Senhor Jesus. Volta mais um versículo. Quem é o Senhor Jesus? Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus único. Volta toda a Bíblia. Um pouquinho antes ele já estava querendo saber o que os outros dizem. Então só aqui em Mateus 16 nós temos a resposta. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Ninguém dessa turma, muitos não sabiam quem é o Senhor Jesus. Mas Pedro sabia que é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Cristo diz assim: olha, identificou quem é que sabe da verdade. Pedro, tu és Pedro. E sob esta afirmação, esta pedra, isto que tu recebeste do Pai, esta revelação, sobre isto edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre ele mesmo, sobre o Cristo Jesus. Então aqui já está bem claro, mas tem toda a Bíblia Sagrada que é capa a capa Cristo. A igreja é a noiva de Cristo e não de Pedro, misericórdia. É tudo muito claro. Então observe que todo aquele que busca a palavra, busca entender, alcança o conhecimento do nosso Deus. E se nós tivermos aquele espírito de guerra, aquele espírito de raiva, de eu sei, de eu já estava fazendo certinho, vem esse e me diz isso, quem é ele? Isso aconteceu essa semana, irmãos. É claro que eu não vou dizer o nome da pessoa porque eu vou perder tempo. Poderia até dizer, mas vou perder tempo, espero que aquele irmão desperte. Mas é um daqueles que gostam de colocar verdades como quem esfrega uma verdade na cara, vira as costas e não quer ouvir mais nada, como se ele fosse dono da verdade. São aquelas pessoas que acham que estão em Cristo e simplesmente empurram goela abaixo aquilo que elas acham que seja e ponto final. E não estudam mais e se firmam em doutrina de homem. Talvez vocês identifiquem, são pessoas que escrevem quase como um deboche. No final de seus posts, a todo momento escrevem sola escritura e outras solas. Salve Maria. Misericórdia, irmãos, eu não estou debochando. Então eu coloquei vários textos explicando tudo. Eu não quis debochar, mas eu terminei com sola escritura e outras solas. Repeti o que ele gosta de postar no final, né? E em vez de salve Maria, agraciada Maria, salve Maria, sim, mas não neste contexto, não como nossa intercessora. Eu coloquei sola escritura e outras solas, salve o Senhor Jesus, toda honra e toda glória sejam para o nosso Senhor. Esta pessoa viu que eu respondi ao post dele, ele estava defendendo diversos pontos que são heresia. E eu coloquei que a igreja é fundamentada sobre Cristo e não sobre Pedro. Ele não leu. Ficou bem claro que ele leu sola escritura e outras solas. A frase que ele tanto gosta de colocar como se fosse um carimbo dele, um deboche. Olha, isso aqui é inegável. Tu se acostuma a escrever aquilo e se acostuma a achar que está na verdade. Assim cada um de nós pode criar um cacuete, um costume, uma tradição e achar que está na verdade quando não está. Então eu fundamentei, coloquei tudo explicadinho, coloquei que o Pai que está nos céus revela essas coisas aos pequeninos. Coloquei que os da carne nada entendem, ainda crucificam a Cristo diariamente, não o glorificam como Deus, dividem a sua glória com santos e creem até que a hóstia é a própria carne do Cristo. Se chama transubstanciação, tornando o sacrifício vicário insuficiente, incompleto. Quer dizer, o Senhor Jesus já passou pela cruz, já disse, está consumado, e eles tornam a repetir a imagem do Cristo pendurado numa cruz, tornam a dizer que a hóstia é a carne do Cristo ali ainda, enquanto que o próprio Cristo disse, está consumado, e até mesmo o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, e não precisamos nem mesmo de outro intercessor, senão o próprio Cristo Jesus. Eu coloquei essas coisas e terminei dizendo sola Escritura e outra sola, salve o Senhor Jesus. E ele só leu o final e respondeu como amigão, como irmão, muito positivo. Esperei mais um pouco e ele apagou todo o meu post. Para vocês verem como a gente, no nosso pecado, a gente vai no costume. Vai naquilo que a gente acha, não se acostumem a nada, busquem a palavra verdadeira do nosso Salvador. Eu não estou fazendo ataque a nenhuma denominação. Pesquise a sua Bíblia, pesquise, se a tua consciência disser que, olha, eu estou pesquisando, estou vendo de novo, não concordo nisso e naquilo, tudo bem. Mas seja honesta, porque o Senhor Deus está te olhando agora mesmo. Seja honesto, pesquise, porque nesse momento existem milhares de pessoas sofrendo em países onde a perseguição aos cristãos os impede sequer de viver. Na Coreia do Norte estão enviando mini-bíblias em balões, aqueles balões vão flutuando, né? Balões a gás, e aí eles caem em diversas regiões com mini-bíblias. Porque lá quem tem uma Bíblia pode dar cadeia, pode dar tortura e até pena de morte. Mesmo assim, aqueles irmãos estão buscando a palavra do Senhor Jesus, entregando a própria vida, arriscando tudo para conhecer o nosso Salvador. Enquanto isto, muitos de nós, eu inclusive, irmãos, o Espírito Santo me empurra para dizer isso para vocês, porque eu não sou melhor do que vocês. Eu, inclusive, até o dia em que desceu um anjo, não se acomodem naquilo que o homem ensinou. Tudo que vocês aprenderam, pesquisem continuamente. Busquem a face do Senhor. Aqui no Brasil, o maior problema é esse. É problema de interpretação, de se acomodar. Mas tem pior ainda, que nem estudam a Bíblia. Tem uns que não gostam nem de criar grupos de estudo em suas casas. Ah, se eu tivesse uma casa, a minha casa ia virar igreja. Ia ser irmão para todo lado, dia e noite. Ia ser multidão de irmão, não dois, não três, mas muitos. Tem muitos que não têm interesse genuíno no Senhor Deus, pois não sentem necessidade de compartilhar, de conversar, de trocar conhecimento bíblico. Apenas frequentam a denominação e quando de lá saem, não pensam no Senhor, não estudam a palavra e nas redes sociais trocam figurinhas do mundo, quando poderiam copiar um versículo bíblico, fazer uma oração, fazer uma declaração com a própria voz, fazer perguntas, fazer uma pregação curta ou longa, escutar pregações, perguntar qualquer coisa, já é uma coisa que já é algo difícil de ver um irmão assim perguntando. É difícil. O que se entende, então, que muitos irmãos não estão nem pesquisando. Muitos não estão nem escutando vários pregadores. Pode gostar de escutar mais um, dois. Eu também tenho uma seleção de uns 20, 30 pregadores. E dali eu tenho uma meia dúzia que eu escuto mais. Porque nós não somos máquina. Mas tem que buscar. Tem que perguntar. Eu vivo perguntando. Direto. Faço uma pesquisa e ali vem os irmãos que prepararam diversas pregações e estudos bíblicos. E aí quando um me responde, eu não digo é isso mesmo, bato palmas ali no comentário. Não, antes de fazer isso, eu vou escutar mais 5 ou 10 irmãos sobre o mesmo assunto. Vou abrir a Bíblia, vou ver o que está escrito no versículo. Muitas coisas, irmãos, sequer olham os versículos anteriores para ver, então é por isso. ficam presos num versículo isolado. Quem está buscando a face do Senhor tem que abrir a Bíblia, mas tem que pesquisar a palavra. Pesquisar a palavra não é ler a Bíblia, não. Seria ler a Bíblia em conjunto, porque daí a cabeça de vários irmãos e todos orientados pelo Espírito Santo. E isso é pesquisar já. Depois, sozinho ou em grupo, é buscar também o conhecimento dos irmãos online. Ou em grupo, nas vossas casas, na denominação. Ou também online, tu está sozinho em casa, lança uma pesquisa, escuta vários pregadores sobre aquela tua dúvida. Não te firma no teu próprio entendimento. Os judeus vinham cumprindo a lei. Ah, que maravilha! Mas quando chegou o autor da lei, quer dizer, o Filho do Senhor Deus, ele e o Pai são um. Quando chegou o autor da lei, os judeus o rejeitaram. É grave. Da mesma forma hoje, irmãos. Da mesma forma hoje, nós temos que vigiar para ver se nós estamos realmente buscando o Senhor Jesus e não outro. Há muitos falsos cristos. O Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus. E vejam, analisem Romanos 11 para ver o que aconteceu. Porque se vocês não buscam a face do Senhor, de todo entendimento, de todo coração, de toda alma, nós estamos sendo julgados diariamente. Quando morreu, tá dado o veredito. Então eu vou pulando aqui algumas partes de Romanos 11, mas leiam com atenção Romanos 11. Romanos 11, versículo 8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Então, tem muitos que estão adormecidos. Simplesmente não conhecem o Senhor Jesus. Paulo, ele coloca em Romanos 11, tem que ler com muita calma e dá até uma pregação separada sobre isto. Um mistério em que o Senhor Deus, ele endureceu os judeus, porque eles não creram no Filho. E isso trouxe salvação para os gentios. Trouxe salvação para nós. Então, aqui tem a ver com os judeus, tem a ver conosco. Mas, eu estou colocando para vocês, vejam, o erro deles foi grave. Negaram o Filho de Deus. E, semelhantemente, muitos hoje dizem ser cristãos, mas estão negando o Filho de Deus. Mas estão negando assim, sem nem mesmo perceber. Estão de boa, achando que aquela rotina, que estão salvos, é um ingresso na gaveta. Então eu estou pulando aqui, porque esta pregação não é sobre Romanos 11, mas o que eu quero colocar são estes versículos. Agora vamos no versículo 17, que diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, ou seja, os judeus que não creram foram quebrados, foram tirados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então, a salvação veio primeiro aos judeus, mas não creram. E os que não creram são ramos que foram cortados, quebrados. Não participam mais da seiva da oliveira. Não participam da salvação. E esse mistério colocado aqui em Romanos 11 diz que nós éramos zambujeiros, que não éramos, nós éramos de outra árvore, que não dava um fruto desejável. E nós fomos enxertados no lugar deles. Passamos pela graça a fazer parte da raiz e da seiva da oliveira. No versículo 18 diz: não te glories contra os ramos. Aqui é fácil de entender, né? Não vou me achar melhor do que aqueles judeus que perderam a salvação de forma alguma. Vou deixar esse mistério, né, que Paulo coloca aqui, e vou me glorificar em Cristo, vou me alegrar em Cristo, né, mas não contra aqueles que perderam a salvação. Não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, olha aí, ó. Então aqui já é um ensinamento para não se gloriar contra aqueles que perderam a salvação e principalmente aqui contra os ramos, diz no início do versículo. Ou seja, aqueles que eram ramos e perderam a salvação e aqueles que continuam sendo ramos. Porque não somos nós que sustentamos, e sim a raiz que nos sustenta. Nós somos apenas ramos. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Quer dizer, vou zombar, esperando a salvação, agora o lugar é meu. Não. No versículo seguinte diz assim, está bem, pela sua incredulidade eles foram quebrados. Está bem, o problema é deles. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Aqui está a chave, irmãos, desta pregação. Não te ensoberbeças, mas teme. Busca na Bíblia, é fácil. Qualquer ponto controverso. O que é um ponto controverso? É quando um diz isso, outro diz aquilo, é uma bagunça. Não te firma nisso. Não te firma em achar que é dono da verdade. Não te ensoberbeças, mas teme. Pega assim um ponto de cada vez no final de semana e faz uma tarde inteira, uma hora que seja. Numa hora tu faz uma pesquisa fácil, fácil. E elimina dúvidas sobre qualquer ponto controverso. Mas a pesquisa deve ser feita assim. Coloca o tema e coloca é assim, coloca não é assim. Coloca a afirmação e coloca a negação. Porque se tu colocares, né, adoração a Maria, só vão aparecer respostas de pessoas que adoram a Maria. Não vão aparecer pessoas explicando onde na Bíblia diz que não é para fazer isso. Então coloque sempre a palavra heresia e a tua dúvida, para ver se tem alguém dizendo que aquilo é uma heresia. Porque naquilo que os outros dizem, tu vais vigiar, tu vai ouvir a resposta de vários e tu vais, pelo Espírito Santo, entender qual é a resposta certa. Porque se eu disser assim, faça isso, eu só vou encontrar respostas daquele grupo que diz, faça isso, é mesmo, tem que fazer isso e ponto final. Não, eu tenho que dizer, heresia, faça isso. Então vou encontrar aqueles que dizem, faça isso, e vou encontrar aqueles que dizem, não faça isso, isso é heresia. Estão entendendo, irmãos? Teme, não te ensoberbeças. Não crie slogans, afirmações rápidas. Como quem fala uma coisa, não quero saber, é isso e tchau. Não, pesquise. O Senhor Deus está te olhando. Olha aí, versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, porque a salvação naturalmente era para os judeus. E aqui diz que se o Senhor Deus não poupou os ramos naturais, não poupou, cortou. Olha, não acreditou no seu Jesus, está fora. Teme que não te poupe a ti também. Veja bem, Romanos 11, leia todo Romanos 11. E aqui em Romanos 11, versículo 21, leia, releia. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. É forte, irmãos. Os ramos naturais são aqueles judeus que vinham cumprindo centenas de mandamentos. 613 leis, parece que são. Aqueles judeus que eu acho tão lindo, tão, é lindo, mas está errado. No Muro das Lamentações, que é o que sobrou do templo, eles ficam orando daquele jeito, às vezes eu fico igual a eles. Eu começo a balançar o corpo também, porque cansa. Eu acho lindo, mas eu oro para o nosso Pai, nosso Deus, e termino a oração em nome do Senhor Jesus. Eles não aceitaram o Senhor Jesus ainda. Então aqui, no versículo 21, diz que o Senhor Deus não poupou os ramos naturais, esses judeus lindos que vinham cumprindo a lei, orando daquele jeito, ele não poupou. Então, teme que não te poupe a ti também, porque o Senhor Deus não vai poupar a ti também, vai te cortar. Tu não vais ser mais o ramo da oliveira, se tu não seguires a palavra como ela é. Nós não temos mais aquele rigor da lei, não somos escravos da lei, mas nós temos que buscar a palavra de Deus e não a palavra do homem. E aqui em Romanos 11, 33 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Muitas pessoas cantam, recitam, mas não seguem a Deus. Ó profundidade das riquezas, muitas pessoas esfriam, se emocionam com a palavra e depois esfriam. Nós temos que ser enamorados da palavra, nós temos que permanecer no primeiro amor, nós temos que buscar com alegria, com curiosidade, onde está isso, onde está aquilo. Então aqui o versículo 33, ele diz exatamente isso. Pode ser isolado, mas ele tem também o contexto ali. Ele tem o mistério que Paulo coloca, que tem que estudar muito para entender. Tem até livros que escreveram explicando o que é exatamente Romanos 11. Mas, de fato, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Vejam, ciência de Deus não é ciência das coisas que o homem disse que acha que é. É muito fácil, irmãos, ser enganados. Porque a palavra é simples, mas tudo que aprenderam, vocês têm que buscar por conta própria. A salvação é individual. Muitos ainda dizem que o Senhor Jesus veio trazer o fim da lei, que não tem mais lei. Que absurdo! Não tem mais lei? Não, não é isso. O Senhor Jesus veio cumprir a lei, diz a palavra. Veio confirmar a lei. Veio revelar o real objetivo da lei, o sentido, o significado mais profundo da lei. O significado mais profundo da lei, qual é? É que nós não precisamos da lei. Por isso que Cristo é o fim da lei. Mas por que nós não precisamos da lei, se a lei permanece, se Cristo veio cumprir a lei? Como é que Cristo é o fim da lei? É que Cristo, ele é o fim da lei no sentido de que a lei não existe mais como era antes. Aquele que crê no Senhor Jesus, segue o Senhor Jesus e cumpre a lei naturalmente. É como se a lei não existisse. Ele não é mais escravo da lei. Ele já não observa mais a lei, ele observa a Cristo. Ele conhece a Cristo. Ele e o Pai são um. Ele conhece a Deus, conhece quem é Deus, como é que é a essência do Senhor Deus, que é muito maior do que toda a lei. A lei veio de Deus, mas aquele que conhece a Deus recebe o conhecimento de Deus e não peca, não tropeça na lei, não é escravo da lei, acaba cumprindo a lei porque para ele dizer pare onde ele já ia parar naturalmente, não precisa da placa de pare mais. Por isso que Cristo é o fim da lei, porque ele veio mostrar como nós devemos cumprir a lei. Como amigos, como filhos, como salvos em Cristo Jesus. Quem conhece o Senhor Deus, sabe que o Senhor Deus é bom, sabe que o Senhor Deus é maravilhoso, sabe que o Senhor Deus agora é seu Pai, sabe que tem vida eterna e abundante com o Pai, sabe que agora nada mais lhe falta, passa a conhecer o significado mais profundo da palavra amor, porque tem o Pai, o Eterno, que eternamente lhe suprirá com a vida abundante. Passa a temer a Deus, mas isso já não é um problema, porque agora passa a ser mais um filho, uma filha do Senhor Deus, e assim ama o Pai. Ora, a alma que ama o Pai está mergulhada, imersa no amor do Pai. Passa a ser uma alma unida em plenitude. Antes mesmo de temer, essa alma ama o Pai. E antes mesmo de ter medo, esta alma teme o Pai. Esta pregação também veio a vós, como todas as outras, porque este pregador precisa, que o Espírito escolheu. Não sou eu que estou dando aula maravilhosa para vocês, é o Espírito. E eu, com todos os meus erros, estou assustado aqui do outro lado falando para vocês. E sempre escutando novamente o que eu mesmo falei, ou seja, o que o Espírito falou na minha voz. E sempre buscando a face do Senhor, porque vejam, é a palavra. Repetindo, a salvação vem do conhecimento do Senhor Deus. João 17:3 fala isso. Que a vida eterna é que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Simples, verdadeiro e confirmado em vários pontos da Bíblia. Confirmado aí, que aí nós temos toda a salvação, um versículo completo. Confirmado na palavra que diz que a salvação se cumpre toda a lei e os profetas nos dois maiores mandamentos, que é amar a Deus de toda a tua mente, teu coração e tua alma, e a teu semelhante. Palavra simples. Quem ama a Deus e ama o semelhante está salvo. Porque quem ama a Deus conhece a Deus, conhece a sua palavra. Para muitos, isso é irrelevante. Ficam na rotina. Ficam nas tradições humanas. Então vou falar bem rápido aqui, porque não é o objetivo desta pregação colocar inúmeros versículos que explicam isso. Pesquisem. Não construir imagens. Não pode nem construir. Não prestar culto a Maria. Não prestar culto a nenhum outro que não seja o nosso Deus. Não ter sacerdotes, santos ou qualquer outro intercessor que não seja o Senhor Jesus. Pode comer carne na Páscoa, sim. Pesquise. Pode e deve. Não é obrigado, mas deve comer carne tranquilamente. Não existe purgatório. Não existe transubstanciação. A hóstia não se transforma na carne do Senhor Jesus. Isto é até uma ofensa. Por que que é ofensa? Já disse, essa pregação, eu não vou me alongar. Pesquise. É uma ofensa. E ofensa grave. Se tu crês que aquela hóstia é a carne do Senhor Jesus, naquele momento, literalmente, chega a ser uma heresia. Primeiro que, na minha opinião, não deveria ser uma hóstia. Deveria ser um pedaço de pão, partido naturalmente com as mãos. Mas, enfim, pesquisem. Não buscar nenhum batismo além do batismo nas águas. Só tem um batismo, diz a palavra. Ah, mas a mesma palavra diz que tem vários batismos. Já expliquei. Aqui eu não vou explicar. Vou resumir. Não falar línguas estranhas. O tal do Arabacaxúria, Mandaxúria, não pode. Paulo colocou uma página inteira explicando isso. Pode falar línguas estrangeiras, mas não línguas estranhas. Línguas estranhas... até pode, mas é tu e o Senhor Deus. É tu e o Senhor Deus no quarto. Não pode falar isso. E muitos que falam isso, depois coloca no gravador de trás para frente e acaba saindo oração satânica. É, o Satanás coloca muitas vezes ali coisa satânica e o irmão está falando coisa de Satanás. É claro, não está seguindo o Senhor Jesus. Paulo colocou uma página inteira proibindo isso. Vá pesquisar. Não falar línguas estranhas. Pode falar língua estrangeira, ou por dom, como aconteceu lá em Atos, ou por dom, ou porque estuda. Pode estudar, né? Hoje eu encontrei uma criança que fala 20 idiomas. Ela tem o dom. Mas é mesmo com dom, ela estudou. Não deixar de vigiar, ler a Bíblia Sagrada. Pesquisar a Bíblia Sagrada. Não adianta ler a Bíblia Sagrada. Ler a Bíblia Sagrada não é vigiar. É pronunciar as palavras. Que adianta eu ler e falar em voz alta? Eu não estou lendo, eu estou pronunciando as palavras. Tem que entrar na tua alma, tem que entender. Então, ler é pesquisar a Bíblia Sagrada. Eu li. O que eu não entendi, para. Vai lá na internet, pesquisa. Por que que não sei o que? E escuta vários pregadores falando. Não é para acreditar em mim, nem no outro pregador, nem em ninguém. É para escutar vários. Aí vocês vão vendo, olha, o Espírito Santo vai dizer, é verdade, esse aqui está certo, esse aqui está certo, esse aqui está errado. Ler a Bíblia Sagrada e pesquisar a Bíblia Sagrada. Orar. Na oração não é só pedir, pedir, mas pedir para o Senhor Deus que revele qual é a tua parte na obra, caso não esteja ainda trabalhando para o Senhor. Para que o Senhor Deus revele o que tu vai fazer na obra. Adorar, o que é adorar? É fazer tudo, tudo o que tu faz para o Senhor com interesse. E se tem algum tempo, faça mais. Se não tem, faça tudo pensando na palavra. Que Jesus, que estão seguindo muitos, que não entendem nem mesmo metade do que eu falei até agora, por isso nesta pregação, eu não estou explicando muitas coisas, apenas colocando o que está na palavra. Pesquisem. Amados, todo aquele que busca a face do Senhor tem o Espírito Santo dentro de si. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 ao 16, diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Olha aí, ó. Não é o Espírito do mundo. Vejam que muitos estão vindo em nome de Cristo e estão confundindo a doutrina de Cristo. Muitas vezes até um irmão está numa denominação, não precisa sair daí. Não precisa. Mas se alguns pontos estiverem errados, feliz vai ser tu que vai descobrir isso. Então, não precisa levantar bandeira, brigar, não. Fica na tua, tu gosta. Controvérsia não vai tirar tua salvação. Mas mostra o teu interesse pela palavra, pesquisa. Por quê? Diz aqui no versículo 12. Nós não recebemos o Espírito do mundo. O Espírito que tu se junta com a galera e diz: é isso mesmo, não quero saber, não vou ouvir, não quero saber. O outro lá lança meias verdades, com muitas mentiras no meio, e sempre de solo a Escritura, achando que ele é que está na Escritura. Ele não está nas Escrituras coisa nenhuma, está saindo. Então, amados, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, com letra maiúscula, que provém de Deus. Busquem a Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha o que eu vos digo. Este irmão aqui não fala nada para vocês. Este irmão aqui está, eu falo às vezes até em pavor, em temor, sem chão, porque o Espírito Santo me pega, me pendura, vocês nem sabem o que está acontecendo comigo. Me coloca, o Espírito Santo, ele não faz isso, não esfrega na minha cara, mas vocês estão entendendo? Ele me coloca na parede, irmãos, por amor de mim ele faz isso. Porque eu admito, eu estou buscando a Cristo Jesus, eu quero a palavra verdadeira, e se quiser falar mal de mim, eu adiciono mais coisas. Eu digo, eu fui um lixo, eu não consegui, foi isso, só que eu não perco tempo nisso. Porque os irmãos não vão querer escutar uma pregação para saber do fracasso do outro. Se bem que muita coisa eu já conto para poder dar o testemunho. Mas veja, irmãos, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Não vou comparar o mundo com a palavra de Deus. É incomparável, não dá. Não se compara as coisas do mundo com a palavra de Deus. Ou tira o pé do mundo, não pode ficar com um pé no mundo e um pé na glória, não dá. Então, não é sabedoria humana. É a sabedoria que vem do Espírito Santo ensinando para a gente. E aí a gente compara as coisas espirituais com as espirituais. Eu não vou dizer, ah, mas ele aqui disse isso e é isso. Não. Aí tu já está pegando alguém do mundo. Ele disse isso, beleza, maravilha. Alguém me disse algo da Bíblia, um pastor, um pregador, irmãos que eu amo. Agora eu continuo. Eu não estou comparando irmãos, cara de pastor, de pregador. Parabéns, nós amamos os irmãos, amamos a congregação. Mas nós não comparamos as coisas do mundo. É coisa espiritual com espiritual. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E antes que vocês me vejam como um sacerdote, longe de mim, não aqui. Enquanto eu estou ainda neste plano carnal, não aqui. Aqui eternamente vai ser Cristo, o sumo sacerdote. Depois, se eu vou ser sacerdote, aqui não. Então, antes que vocês me vejam como um sacerdote, com vestes lindas, dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. Não aqui. Não mesmo. Tá bom, irmãos? Então, nós temos a mente de Cristo. Por quê? Nós que cremos e que buscamos a Cristo, admitindo nossas falhas, e buscando a palavra, e apanhando e recebendo do Senhor Deus reprimenda a todo momento. O versículo anterior, versículo 15, diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aqui, parece até que eu estou me exibindo, né? Parece até que, né, o cara é espiritual, está dizendo que de ninguém é discernido, ninguém vai compreender o alto nível de sabedoria que ele tem. E é verdade. É isso que a palavra está dizendo. Só que a palavra está dizendo mais coisas aí. Está dizendo assim, olha, a pessoa que é espiritual, ela discerne bem tudo, mas por que o Espírito Santo? Isso é para qualquer um, quem aceitar, ninguém é melhor do que ninguém. Esse é o primeiro ponto, né? É o Espírito Santo. E essa pessoa, só porque ela aceitou, ela já não é discernida, ninguém entende essa pessoa. Quem não está em Cristo não entende. E é pelo contrário do que pensam. Os cristãos não estão dizendo, olha, nós discernimos tudo. Temos uma sabedoria que os ímpios não alcançam. Não assim. Mas a palavra está dizendo isso. Nós temos a mente de Cristo. Infelizmente, uns não querem e não entendem. Pelo contrário, eles olham para a gente e acham tolos, bobos, que bobagem, não leva a lugar nenhum. Olha aquele cristão pecando lá, olha lá, mentiroso. E não entende a palavra, é um cristão que está pecando, mas está buscando a face do Senhor. Não é aquele que diz, eu sou bem aceito na comunidade. Eu não vou mudar, Cristo me aceita do meu jeito. Não, é aquele que está, eu estou batalhando. Se tu viu meu pecado, eu confesso. Se irmão se afastou dele, ele confessou, é ele, Deus, ele está buscando. Nem o mundo e nem alguns cristãos conseguem ter. Muitas vezes acontece isso. O discernimento para entender o que está acontecendo com aquele irmão. Que já tem a mente de Cristo. Cristo colocou ele nas quebradas, no erro, para aprender. Cristo, o Filho, Jesus é um com o Pai, o grande oleiro, que quebrou tanto aquele vaso que os irmãos olham e dizem, olha aquele ali, não. Mas quando olhar um irmão assim, o que diz a palavra? Vê. Se ele está fugindo, falando mal de Cristo, aí sim, não, aquele ali não. Mas vê se ele está vindo na tua denominação, se ele está vindo para os irmãos, se ele está abrindo a Bíblia, vê. A palavra quer dizer que aquele ali está sendo quebrado pelo grande oleiro. Se ele está dizendo, estou errado, estou buscando a palavra, não consigo parar isso, não consigo parar de pecar. Vê se é isso, não condena aquele irmão, porque quem vai ser condenado é tu. Por isso que a palavra diz para não julgar. Tem muitos que não são discernidos, porque já alcançaram, sim, já alcançaram um degrau espiritual tão alto que é o próprio Deus, o grande oleiro, que quebrou aquele vaso e já refez aquele vaso de uma maneira que ele está prestes a abandonar todos os pecados dele e seguir com Cristo de uma maneira, de uma forma tão linda que muitos irmãos que deixaram o primeiro amor nem estes irmãos, que são irmãos, estão salvos, mas não conseguem entender que este sim, esse vaso, com tudo que ele viu, é o vaso que tem a mente de Cristo. É o vaso que deveria abraçar na congregação. Então, repetindo de novo, versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quanto mais espiritual, quanto mais em Cristo, menos vão entender essa pessoa, a menos que seja também um irmão. Se tem um irmão que está se quebrando e buscando o grande oleiro, quebrando aquele irmão, ele vai subir na fé de uma maneira que outro irmão não vai muitas vezes entender. E vai chegar num ponto em que alguns irmãos, tocados pelo Espírito Santo, vão buscar a sabedoria nesse irmão. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha aí, né? A mente do Senhor nós não podemos esquadrinhar. Nós não podemos julgar, nós temos que ver, olha, o que está buscando a face do Senhor ou o que não está buscando. Porque o que está buscando, diz a palavra, é o grande oleiro, ele vai acertar aquela pessoa. Ele vai acertar até que aquela pessoa tenha a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo e não a maneira de pensar do homem. Lembrem de toda a palavra, se desta pregação alguma coisa não entenderam, muitas coisas entenderam. E se tu ainda não és cristão, busque a palavra, comece a ler o Novo Testamento, pesquisando devagarinho, e entenda que a partir do primeiro momento que tu aceitares o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, a partir desse momento tu estás salvo, estás salva. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Neste segundo recebeu a salvação. A partir daí, o que, que diz toda a palavra? Valoriza. Valoriza. Se tu vai viver mais um minuto e morrer, está salvo. Está salva. Agora não é ingresso na gaveta. Não é, estou salvo e agora não vou fazer mais nada. Não. Dentro daquilo que tu pode. Se pode ajudar os pobres, tem dinheiro, ajuda. Se acredita no dízimo, eu não acredito. Leia bem sobre o dízimo. Não acredito, mas eu acredito que deve dar o triplo. Então muitos dizem que não acreditam no dízimo e não dão nada. Não, é o contrário, tem a oferta. Então se quer dar o dízimo, eu não condeno quem acredita e quem não acredita. Não é para julgar, isso é um ponto controverso. Não vai tirar a tua salvação, mas estude. Não precisa do dízimo. Mas, se tu acredita ou não acredita no dízimo, o meu conselho e a palavra aconselha isso. Ao muito que foi dado, muito será cobrado. Então, na questão do dinheiro, dá o dízimo e dá a oferta. Ah, não acredita no dízimo como eu? Então, dá o dízimo triplicado. Daí não é dízimo, que dízimo é décima parte, né? Tem gente que dá 5 vezes o dízimo, 50% de tudo que ganha. Tem gente que fica discutindo, acredita no dízimo. Ah, será que é 10% do bruto ou do líquido? Misericórdia, já está com má vontade. Então nem vou discutir o que é bruto, o que é líquido, o que é imposto de renda. Pega 10% de tudo que tu ganha. Ah, está em dúvida? Dá 20%. Pode dar 15%, pode dar 11%, dá mais. É o teu Deus, nosso Deus. Tem gente que dá 50%. A palavra diz que tem que ofertar conforme o teu coração. Qual é o amor que tu recebeu desse Deus? Não é vida eterna e abundante? É o contrário. Agora, a minha opinião, isso é um ponto controverso. Não precisa do dízimo. Mas é muito sério. Tem que ter oferta. E a oferta? Aí o outro vai dizer assim, ah, mas a oferta é o que tem. Não, não é o que tem, é o que manda o teu coração e o que tem. E no final, se tu for analisar, tu tá vivo aí, tá comendo, tem emprego, né? Então dá uma oferta. E dá maior do que o dízimo. Porque tu recebeu a vida eterna e abundante. É uma questão tão simples. A questão do dízimo, eu não vou citar versículos aqui, mas tem vários pontos na Bíblia que explicam bem o que é. Eu vou resumir aqui, estudem. Se o Senhor Deus permitir, ainda gravo uma pregação só sobre o dízimo. A questão do dízimo é o seguinte. Quando diz que acredita no dízimo, é heresia, não pode. Mas está em dúvida, dá mais do que o dízimo. Mas não chama de dízimo. Por obrigação para a tua salvação. A tua salvação não vem do dízimo, não vem do batismo, não vem de nada. Vem de Cristo e ponto final. Agora, por amor ao Criador, se tu crês no dízimo, tá certo, mas não porque alguém te disse, mas porque tu disseste, eu vou pagar o dízimo. Tá muito certo, isso é bíblico, então pague, cumpra. Vocês estão vendo a confusão? O dízimo não pode ser quando alguém diz, olha, se não pagar, tu não está salvo. Isso não pode, isso é heresia. Tu paga se quiser e se puder e decide quanto que tu quer botar. Quer chamar de 10%? É isso que está na Bíblia. Se uma pessoa chegar e determinar, eu gosto do meu Deus, a partir de hoje, todo mês eu vou pagar, ou todo ano, tu vai dizer. É um voto que tu faz com o Senhor Deus. Isso que é o dízimo, isso que está na Bíblia. Se tu fizeres esse voto, não porque alguém te disse que, olha, tem que dar o dízimo aqui, se não der o dízimo, não está salvo. Não, aí não é bíblico. Então o resumo é esse. Primeiro, é um voto que tu faz. Olha, se é um voto, então já nem chama de dízimo. Quer chamar de dízimo? É bíblico, mas porque tu decidiste pagar. Decidiu? Ah, meu querido, minha querida, cumpre. Mas saiba que foi porque tu decidiste. Se tu estás pagando o dízimo hoje porque te disseram, pode parar. Pode parar. Pense agora se tu queres pagar o dízimo porque tu decidiste. Não é porque é obrigatório. Não pague o dízimo porque dizem que tu não serás salvo. Não serás salvo. Então, a partir de agora, quer pagar o dízimo? Pensa assim, mesmo assim eu quero continuar pagando o dízimo. É o meu voto. Então, tu vai pagar o dízimo toda a tua vida. Mas pense também que tu podes escolher 11%, 15%, 5%, 20%, 50%, qualquer quantia. Mas se é o teu voto, vai existir aquele voto. Então a pessoa tem o dízimo e tem a oferta, mas o dízimo é assim. É tu que determinas se vai pagar, se determinou, cumpre. Tendo dinheiro, paga. Não tendo, não paga. É assim que funciona o dízimo. Se eu determinei com o Senhor Deus, eu disse para o Senhor Deus que eu vou pagar 50% de tudo, tudo que eu ganhar. Cumpre, criatura. Cumpre. Cumpre. De tudo que tu ganhares, pega metade e vai correndo. A primeira metade e entrega para a obra. Mas isso é porque tu determinaste. Então, eu penso assim, Eu penso assim, primeiro, tem a oferta e tem o dízimo. Para mim é assim. Isso que eu vos falei é verdade, não é o que eu penso. O dízimo não existe. Existe se tu determinares, aí passa a existir. Então, para mim, eu peguei a palavra verdadeira, que é assim. Estudem sobre o dízimo, que é assim. E eu escolhi não colocar dízimo nenhum. Porque se eu determinar o dízimo, eu vou ter que cumprir aquele dízimo ali. Vou ter que cumprir. Agora, eu tenho para mim a oferta. A oferta é, se eu tiver 10 mil reais e quiser dar 5 mil reais, não quero saber, eu vou entregar esses 5 mil reais a metade para a obra. Está sobrando 5. Isso é a oferta. A oferta é na hora que o teu coração disser, como é que está a tua comunhão, a tua interação com o Espírito Santo. Tu está te sentindo salvo, que já recebeu todas as riquezas do céu? Que é isso que o cristão tem que sentir. Pega então o dinheiro, não vai precisar, tem mesmo, tem poupança. Tá, minha vida está segura, tem aposentadoria, tem tudo. Ganhei 50 mil reais de salário esse mês. Esse mês eu vou dar todo o meu salário. Ah, mas eu tenho, está tudo certo a minha vida. Tem gente que está assim tão bem certo e nunca pensa nisso. Fica sempre pensando em dízimo, porque mandaram com medo. Nem precisa. Só precisa se tu determinares. Ou fica pensando na oferta como uma troca. Ah, eu vou dar uma oferta porque não sei o quê, porque eu quero ver se eu consigo um favor de Deus. Não, não é troca, não. Oferta é oferta sem pensar em nada. Não é assim. Estude melhor a palavra. Se eu determinar, eu posso dizer hoje, olha, se eu ficar milionário, eu vou dar o dízimo. E já digo, se eu ficar milionário, no mínimo o dízimo eu vou dar. Eu penso que eu vou dar tudo que eu puder. Em oferta. Tudo. Não vou pegar nada para mim. Vou continuar almoçando simples. Hoje eu não tenho dinheiro nem para ir num self-service. Se eu ficar milionário, eu vou ficar muito feliz de almoçar no self-service com um carro popular. É, não vou andar em limusine, porque tudo pode acontecer, mas um anjo desceu. Eu acho que não vai acontecer nada disso. Mas eu digo, tá gravado, o Senhor Deus já ouviu. Se eu ficar milionário, no mínimo dízimo, no mínimo. Em nome de dízimo, no mínimo você dizimista, no mínimo. E pela oferta, mais ainda, vou entregar tudo que eu puder, tudo para a obra. Então eu entendo a diferença. Porque dizer que eu não estou salvo, porque não pago dízimo e não sei que. Não faça isso. A salvação vem somente do Senhor Jesus. Mesmo assim, é a palavra. No final, ficam brigando por causa disso. O problema está justamente na interpretação. Se ensinar que, olha, não precisa de dízimo, tem uma denominação aí que não é de Cristo e está muito bem, obrigado, no sentido de dinheiro, milionário. Não precisa, não é obrigatório dízimo, é só oferta lá. É. E a caixinha, eles colocam a caixinha, o gasofilácio, eles colocam a caixinha, a urna, sei lá, o nome que estão dando hoje, eles colocam lá atrás. Quando eu entrei a primeira vez, eu fiquei maravilhado. É, não precisa de dízimo e é só oferta e é lá atrás, para ninguém ver, não é lá na frente no altar. Lá atrás, não tem sacolinha todo dia, não. É, aí eu olhei aquela caixinha lá atrás, puxa, eu fiquei maravilhado. E é uma organização milionária, mas não é, a doutrina não é de Cristo. Então, na questão do dízimo, que maravilha! Não ficam crucificando os irmãos, ensino sim, todo dia pode ensinar, olha, oferta, estamos precisando disso e disso. Se alguém aqui se sentir tocado no coração, se tiver sobrando aí, se não for, tirar da tua necessidade, porque tem lugares em que eles falam de uma maneira que a mãe tira tudo dos filhos e entrega. Então, irmãos, tem que ver o que é a doutrina e o que não é. Se tem, tem. Então tem que cumprir. Não recebeu a salvação? Então entrega. Entrega tudo para Cristo. E não me crucifiquem os irmãos, nem das denominações, nem os de fora. Eu estou falando que se tem, tem. Entrega. Está na denominação? Entrega na denominação. Entrega lá. Não está na denominação? Acha um jeito de entregar na obra. Usa o dinheiro para a obra mesmo. Está na palavra. É assim. Estude a palavra. Então, se tem, tem, porque é o muito que foi dado, muito será cobrado. É assim. Agora, se não tem, a palavra diz também: o fardo é leve. É leve, é a graça. A salvação não vem do dízimo. A salvação não vem do batismo, não vem de nada, vem somente do Senhor Jesus. Tu vai cumprir o restante se tu puder. Se eu for milionário, eu não vou dar dízimo, coisa nenhuma. Eu vou dar o tri, como é que chama? 3 vezes mais, 4 vezes mais. Tem que ser assim. Uma grande e boa parte para a igreja. Uma grande e boa parte pessoalmente. Passa na esquina, vê um pobre e não faz nada. Ah, já dei o dízimo. Ah, já dei oferta na igreja. É, mas não teve misericórdia daquele que está morrendo de fome? Se tu tem, tem que dar. Agora, se não tem, não precisa. É a graça que te salva. Mas a graça é justamente para aqueles que creem no Senhor Jesus. E se tu crê nesse Deus de amor, tu vai viver em amor, vai viver se preocupando com os outros, querendo ajudar, querendo dar tudo de si. E não querendo guardar para comprar aquele carro, eu ia falar o nome da marca aqui, não vou falar mais, aquele carro milionário. Então, irmãos, se não pode, o fardo é leve. É, basta lembrar de Marcos 12, versículos 14 ao 44. Quando o Senhor Jesus, de frente da arca do tesouro, quer dizer, aquela caixinha, né, lá tinha uma, era diferente, onde se coloca as moedinhas. Então ele observava que a multidão lançava, vocês conhecem o texto, o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos ficavam ali, né, lançando, deitando, colocando muito dinheiro, devagarinho, para todo mundo ver, né? Imagina se chegar lá um dia, eu tive, né? Quando era jovem, um cofrinho bem gordinho, cheio de moedinhas, né? Imagina se eu chegasse ali, tirando moeda por moeda do cofrinho, né? Só moeda de R$ 1. E ficar ali meia hora depositando devagarinho para todo mundo ver, né? Ó, eu tô contribuindo com a obra, né? E aí, vindo, porém, uma pobre viúva, isso é lindo, irmãos, me até perdi o fôlego aqui, derretou duas pequenas moedas que valiam meio centavo, e chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. As pessoas não leem a palavra com o coração e não entendem. O que isso aqui tem a ver com dízimo, com oferta, com ajudar o pobre na esquina? Está falando da arca do tesouro. Não tem nada a ver com o pobre na esquina, tem tudo a ver com tudo. O senhor viu um rico lá botando muito e viu uma pobre viúva botando duas moedinhas e diz que ela colocou mais do que os outros. Número 1, são pessoas contribuindo para a obra. Número 2, é a intenção que vale. É tudo número 1, eu estou enumerando aqui só para... É a intenção que vale. Se aquele rico colocasse muito e com boa intenção, coloca logo essas moedas rápido lá dentro. Nem traz moedas, tu vai botar muito dinheiro, já coloca um cheque, coloca notas e coloca rápido para ninguém ver. Então, o Senhor Jesus o teria também como uma viúva, como alguém que colocou muito, porque é a intenção que importa. Aquele que não tem a boa intenção, eu pago o dízimo. Ah, eu pago o dízimo e dou oferta. Ah, eu dou 3 vezes o dízimo, mas não é para estar falando. E aí quando passa na esquina não dá um real para aquele que está. Muitas vezes uma mulher com criancinha, né? Principalmente quem mora em cidade grande. Eu fiz isso muitas vezes, irmãos. Passa ali, se acostuma a passar, não pode se acostumar a passar por um ser humano que está morrendo de fome. Sem pensar, será que no meu bolso agora tem um real? Porque muitas vezes eu tinha um real ali. Cristão que é cristão não pode viver assim. É, calejado, anestesiado, um ser humano, e se fosse tu ali? Aí tu passa por ali, chega na esquina e compra um chiclete. E eu fiz isso muitas vezes, irmãos. Opa, peraí, mas se eu passei por um pobre, larga uma moedinha ali. Ah, mas daí eu não botei o chiclete lá. Tô entendendo, irmãos? Como nós somos mesquinhos muitas vezes sem nem mesmo perceber. Então é isso que explica Marcos 12, de 14 a 44. Aquela pobre viúva, ela colocou as duas moedinhas, que é o que ela tinha, é tudo o que ela tinha. Espiritualmente foi contado como uma pessoa que teve a boa vontade. Ela, aquela alma, se fosse milionária, essa viúva, ela estaria ajudando muitas pessoas. Por isso que o Senhor Jesus disse que ela colocou mais. Porque lá no reino de Deus, ela vai ser uma alma que ajuda tudo a todos, vai estar sempre pronta. Eu gosto de lembrar, imagina lá em cima na glória, se o Senhor Deus chama e um diz assim: ah, vai tu, o Pai está chamando, eu estou aqui na rede. Quer dizer, o cara já recebeu vida eterna e abundante, parece piada, mas é isso que o Senhor está vendo, porque aconteceu já isso, os anjos caídos, está na palavra. Imagina se lá no céu vai haver esse espírito de desprezo. Imagina se o Senhor Deus chama, o Senhor Deus, o Criador, e uma alma que tem a vida eterna, todos lá têm, vai criar algum tipo de empecilho, de vai se exibir, vai fazer qualquer coisa que não seja aquilo ali. Me chamou, vou lá, me chamou, pronto. Pronto, né? Para a obra, para o nosso Deus. Tudo foi feito por Ele. Através dele e para ele. Pois o Cristo, o Filho, o Verbo de Deus, é um com o Pai. Então, irmãos, quando a gente vai estudando a palavra, vocês já sabem tudo isso. E estão escutando por adoração. Nós, quando escutamos a palavra novamente, nós lembramos de tudo que nós lemos, revisamos, e o Espírito Santo vai avivando a palavra dentro de nós. Isto é adoração. Então, se não pode, não pode, mas se pode, Mateus 12, 48, no finalzinho do versículo, a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Porque é muito fácil, irmãos, olhar para trás, nós que temos a Bíblia na mesa, e apontar o dedo para os judeus. É muito fácil entender a palavra, e aí nós apontamos o dedo para eles. Tem até um mistério que nós lemos em Romanos 11, que é um mistério ainda não compreendido por muitos. Estudem aquilo lá, e é um mistério tão grande que Paulo colocou, que muitos até chegam a dizer que os judeus que negaram a Cristo, muitos deles vão ser salvos. Porque muitos judeus negaram a Cristo porque ficaram na sombra da autoridade de sacerdotes que tinham, naquela época, uma panelinha com os romanos. Que muitos dizem, foi Roma ou foram os judeus que crucificaram a Cristo? A palavra é bem clara, foram os judeus. Mas observem a palavra, que lá estavam os sacerdotes se acusando. Sacerdotes judeus que tinham envolvimento político com Roma. E eram sacerdotes corruptos. Aí nós vamos para João 5, versículos 37 ao 40. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Irmãos, o Senhor Jesus aqui falando com aqueles sacerdotes. Esse é um mistério colocado em Romanos 11, que não foram todos os judeus, mas especialmente aqueles sacerdotes corrompidos pelo poder de Roma. Mas enfim, o Senhor Jesus estava falando para aqueles que não aceitaram. E dizia então, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Eles não creem no Filho de Deus que estava falando com eles, enviado pelo Pai. Eles não creram no Senhor Jesus que estava falando com eles, o Filho enviado pelo Pai. Examinais as Escrituras, examinem as Escrituras. Não tenham por certo o que aprenderam da boca de homem, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então, o mesmo erro deles, naquela panelinha deles, naquela tradição, acomodados ali em Roma, se envolvendo com política, o mesmo erro deles, muitos irmãos estão cometendo. Achando que a palavra do Senhor Deus, nem sempre. Tudo, absolutamente tudo que aprendemos, temos que continuamente buscar a face do Senhor. Examinem as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. E muitos não querem vir ao Senhor Jesus para terem vida, estão indo a outro Senhor. Diversos pontos da palavra em que não estão lendo. Eu não falo diretamente para ti, irmão, irmã, porque já disse, os irmãos que escutam as pregações são irmãos que estão escutando, estão buscando a face do Senhor. Mas nós vigiamos e observamos, e também assim nós sabemos que onde muitos não estão buscando, nós, muitas vezes, temos que vigiar ainda mais. Porque tantas vezes falei, e é verdade, o tal do Ministério da Prosperidade desconhece que o próprio Filho de Deus sofreu tanto, tanto, tanto, que só nos importa lembrar de quem vem a nossa salvação, dele, do Filho de Deus. Nos importa sabermos se temos ou não a salvação. Quem crê tem a salvação. A atitude daquele que diz, eu creio, tenho a salvação, pronto, agora vamos ao que interessa. Não tem a salvação. A salvação vem da face do Senhor, de conhecer o Senhor Deus. E aí, não contemplo esses versículos maravilhosos que explicam o sacrifício vicário do nosso Deus. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Essas pessoas amam tanto o mundo que não buscam a salvação naquele que no jardim do Getsêmane orava tão intensamente, com tal agonia, que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Esse é o nosso Salvador, que em seguida ele veio para seus discípulos e achou-os dormindo, adormecidos. Por que estáis dormindo? Disse o Senhor, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aqui, irmãos, o Espírito Santo, a todo momento, para mim também. Não é eu que não posso dormir, tem que recostar. Às vezes não tem forças para fazer uma oração longa. Não é a questão do corpo físico, se não pode, não pode. Diminui as orações, faz mais orações curtinhas, distribui mais. Bem mais na presença do Senhor, na Bíblia, nós encontramos orações curtinhas que foram atendidas. Tem que ser de coração. Tem que pensar com quem tu estás falando, com o Senhor Deus. Eu tenho errado muito. E eu tenho apanhado espiritualmente, talvez pelo próprio Espírito Santo que tem me mostrado, eu me apavorado e voltado em clamores, porque é certo. É dito certo a palavra. O Senhor Deus diz que Ele corrige aqueles a quem Ele ama. É dito e certo, irmãos. Eu estou apavorado com essa palavra que eu estou colocando para vocês, porque é. Porque eu acabei de lembrar de novo e todos os dias vem a imagem daquele anjo que desceu para me corrigir. E vejam, irmãos, eu volto a repetir. Não, aos olhos do mundo não estava fazendo tumulto, estava andando em Porto Alegre, passeando. Mas espiritualmente, é porque eu fui uma pessoa e sou que levantei o nome do Senhor Jesus. E todo aquele que levanta esse nome, o Senhor Deus cobra. Ou tu é de Jesus, ou não é. Espera aí. Está ganhando dinheiro, está usando esse nome para isso, já está na operação do erro. Vai para o inferno. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vi essa semana, tem muitos pregadores americanos fazendo isso. Pegando a Bíblia e dizendo que isso aqui é livro de autoajuda. É riqueza. Aonde que diz que essa palavra é palavra de tristeza? Isso é ministério da prosperidade. E é verdade, continua. É, isso aqui é alegria. É, mas não dá para ir nesse vapor assim, porque assim que tu fala isso, tem gente sendo decapitada agora nos outros países, perseguida, fuzilada, queimada por causa da Bíblia. E aí tu tá lá assim, não, isso aqui é riqueza, isso é poder, é manual, aqui, é o mundo que foi dado, não sei o quê. E distorce tudo assim nesse ritmo de alegria. Não é assim. Vai falando, começa assim com esse gás, continua com esse gás de Salmos. É o Deus Todo-Poderoso. Ele vai fazer o melhor, Ele é meu Pai. É assim mesmo, é verdade. Mas continua, não para por aí, eles param por aí. Continua, vai lá na cruz. Vamos ver que o nosso Salvador derramou gotas de sangue antes de ser crucificado. Ele não mentiu. Ele não é como muitos dizem, ah, mas ele é Deus, ele pôde fazer, ele foi tranquilo. Não. Ele se desfez da própria glória. Ele é a glória, né? Qualquer momento, se ele quisesse, ele podia chamar uma legião de anjos. Mas não. Ele escolheu se desfazer. Ele escolheu entregar a vida pelo poder que ele tem. A autoridade que ele tem, ele escolheu ser como um homem, mostrar para nós que é possível, ele abriu esse caminho para nós. Então, não importa o que aconteça conosco, essa é a palavra de prosperidade, essa é a nossa alegria. De ver um pregador aqui que diz assim, eu sou lixo. Não sou mais, eu fui. Cristo me justifica, Cristo me santifica. Aí um outro irmão pode dizer assim, mas eu não tenho nada a ver contigo, pregador. Isso mesmo. Não tem nada que ver comigo, não te envolve comigo nem com ninguém. Nós vamos nos envolver assim no corpo de Cristo, adorar Cristo, o corpo de Cristo. Não fica um irmão se envolvendo com o outro, não. O envolvimento é em Cristo, até o corpo de Cristo é o corpo de Cristo. Não fica um olhando para o outro. Esse é o ministério da prosperidade, o verdadeiro, né? Porque aquele lá que a gente conhece, é condenação. É mostrar que mesmo um que admite que fez tudo isso, mas que cara de pau, hein? Que sem vergonha. É, confessai os vossos pecados. Ah, mas tu tá usando o nome de Cristo para pecar lá escondido? Não, se fosse assim, eu não estou cobrando dízimo, não estou cobrando nada. Fosse assim, eu nem abri o microfone para ninguém, ano após ano. Se fosse assim, eu não carregaria a vergonha da cruz, que é bonitinho na canção, né? É, eu quero carregar a vergonha da cruz. É, estou carregando. O mal que veio sobre mim, por exemplo, que há uns 10 anos eu não posso dormir, é vergonha. Há muito tempo para mim já não é mais vergonha, eu não ligo mais. Pessoas ficam quietas, não ligo mais. Viver na casa dos outros, sem poder trabalhar, mas a vergonha que eu sinto. É outro tipo de vergonha, é a vergonha da cruz. Por quê? Porque perante o mundo eu não sou ninguém. E a tristeza de desejar tanto uma varoa, ser homem, ter essa bênção, esse entendimento, esse desejo, e não poder ter. Conforme eu declarei para vocês, dei testemunho para que vocês entendam, e não poder ter. Porque um homem que não pode dormir, um homem que não pode trabalhar, um homem que fez 11 cursos superiores, terminou 4, imagina se eu não ia querer trabalhar. Imagina se eu ia querer ser vagabundo. Não, como alguns já pensaram. Medíocre, como alguns já chamaram. Ele é medíocre. Imagina se eu ia querer ser medíocre, se eu estudei tanto assim. É. Até um já me perguntou, e tu tem aí os certificados, os diplomas? Eu disse, tenho. Mas não precisa ver, meu nome está lá na universidade. Vai lá ver meu nome. Tenho. A quem perguntar, tenho. Essa é a prosperidade. Não a ostentação de dizer que isso, que aquilo que o Senhor vai fazer. Tem muitos cometendo heresia. É terrível de ver os pregadores americanos. Estava assistindo essa semana que tem uns pregadores que são de Cristo, irmãos nossos. E eles estavam denunciando os outros, né? Então aí é que tá. Não é falar mal de irmão. Se tem um pregador denunciando o outro, e se todos os pregadores estão denunciando aquele pregador, tem que olhar por quê. Eu não quero cair naquele balaio. Eu não quero seguir como aconteceu comigo. Tinha um pregador americano, eu assisti mais de 100 pregações dele, maravilhosas e tudo, e vi que de um jeito ele distorcia a palavra que nem eu percebia. Como é que ele distorcia? Um exemplo. Ele só falava das partes boas da Bíblia. É, mas isso não é bom. Não é bom. Está na Bíblia, é bom. Mas ele não pode pegar tesoura e cortar fora a vida de Cristo, que é o nosso Salvador. A salvação vem de Cristo. Imagina se eu vou pegar a Bíblia, muitas pessoas vão nesses pregadores, nem conhecem o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem sabem que saíram gotas de sangue do corpo dele. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Isso é compaixão. Isso é Cristo olhando para mim, para ti, por pior que eu seja, um lixo que eu pequei, tudo, Cristo está olhando para mim e está olhando, olha, o pregador está começando a me conhecer, está tendo compaixão por mim. Mas por quê, irmãos? É simples, se o Senhor nos ama, Ele quer ver se a gente recebeu o amor. Se eu recebi, eu vou estar cheio desse amor, cheio de alegria, cheio de compaixão, cheio de carinho pelo nosso Salvador. E não cheio de palavras distorcidas do Ministério da Prosperidade. A compaixão para quê? Já morreu, já ressuscitou, não tem que pensar mais na história dele. Agora vamos pensar no sucesso. Pensar que a palavra diz que acontece, vamos ver. Não, isso é prosperidade. Pede. Só de saber que é o Criador, só de saber que Ele está zeloso te olhando pela tua vida, isso vale mais do que um caminhão de dinheiro. Só de saber com quem tu estás falando, só de saber que é verdade. Isso é como se fosse um absurdo, irmãos. Desde que desceu aquele anjo, eu não tenho mais chão, não tenho. Parece que eu estou andando sobre o inferno, olhando um vidro aqui embaixo. O inferno lá embaixo, para mim, o inferno não é no centro da terra. Cada um pense o que quiser. Mas eu estou dando uma imagem, assim como eu me sinto. Parece que eu estou andando sobre o inferno e acima de mim o céu. Ou seja, O meu temor está aumentando porque eu não fui para o inferno ainda e não fui para o céu ainda, mas o Senhor, por amor, está me mostrando o que fazer para ir para o céu. É conhecer ao Pai, conhecer ao Filho, é isso. E não todas essas heresias de dividir a glória do nosso Deus. O nosso Deus não divide a glória com ninguém e Ele fez tudo por nós. Agora, Ele quer ver quem está reconhecendo. Ah, mas eu vou me prostrar para Maria. Ah, mas eu vou fazer isso. Ah, mas será que eu vou ler hoje a palavra? Ah, mas não. Não, não. Tem o morno e tem o frio da heresia. O que é heresia? O que é controvérsia? O que é morno? O que é frio? Estudem, amados irmãos, busquem a palavra do Senhor Deus. Estudar não é grudar na Bíblia horas a fio. Se puder fazer isso, façam. Mas não é assim. É ler com coração, com interesse, parando, pensando, pesquisando o que significa esse texto. Estudar a palavra não é estudar a palavra. É estudar o Pai e o Filho, é aprender com o Pai e com o Filho. Por isso que a salvação não vem de estudar a Bíblia, a salvação vem de conhecer o nosso Deus que tem a sua palavra na Bíblia. A salvação vem de receber do Espírito Santo o discernimento, o entendimento dessa palavra que está na Bíblia. Não adianta ler de carreirinha como se fosse uma máquina, não adianta. Tem que receber as revelações de uma palavra tão simples, mas a própria palavra diz que se tu não buscar querendo o nosso Deus, tu não vai receber, ela se fecha. É uma palavra tão simples, nós que estamos salvos entendemos, nos alegramos com essa palavra, mas estamos buscando cada vez mais porque ao muito que foi dado, muito será cobrado. Tem que buscar até o último dia da tua vida. É uma palavra que se abre para a eternidade. E mesmo assim, nós que estamos salvos, nos surpreendemos ao ver como as pessoas sequer entendem e sequer desejam se aproximar dessa palavra. Quando leem um pedacinho, usam aquele trecho como acusação para dizer que é bobagem, que é mentira. Nós ficamos apavorados com o comportamento daquela pessoa. Isso aconteceu muitas vezes comigo e acontece, mas eu não fiquei apavorado com o meu comportamento. Porque muito me foi dado, até um anjo desceu, irmãos. E a partir desta pregação aumenta mais ainda o meu temor. Glórias a Deus. Então é isso, irmãos. É uma palavra simples, é advertência sobre advertência, dizendo: é simples, o fardo é leve, mas nós recebemos a vida eterna e temos que buscar o nosso Salvador e seu Pai, nosso Pai, o Criador. Enquanto muitos de nós estão de picuinhas, deboches, pirraças, indiretas, piadas, sátiras, desinteresse, e mesmo também o conhecimento daquilo que o homem ensinou e não do que o nosso Senhor ensinou. Muitos vêm dizendo: tem que falar isso, tem que falar aquilo, repetem que nem um papagaio que ensinaram lá. Aí eu pergunto: mas tu leu aqui e aqui na Bíblia? Está dizendo que é o contrário. Não é aqui na Bíblia, é aqui, aqui, lá e lá e mais lá e vai indo vários e vários textos. E a pessoa, como se fosse pirraça, programada, né? Já diz: não, não, não é assim, não, tu está errado. Não façam isso, irmãos. Não busquem o homem. Não busquem este pregador. Busquem o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muitos de nós estão assim, caindo no engano. Enquanto isso, muitas pessoas estão sofrendo nas guerras, estão lutando por um mundo melhor sem nem mesmo entender como vão fazer isso. E eu não estou defendendo aqueles que dizem que a Bíblia Sagrada é um lixo, não presta, que Jesus Cristo não é ninguém. Não, eu não estou blasfemando. Estes, nós oramos, nós não sabemos quem são. Não, não faço isso. Querem me matar? A Bíblia diz que um dia os poderosos vão conquistar o mundo. Vai haver um momento, não sei quantos dias, tem ali profecias, tudo, estudemos, mas a Bíblia diz que isso vai acontecer. Eu não estou falando destes, eu estou falando que tem pessoas desesperadas, tomando para si um equilíbrio, uma paz, por obrigação, sabendo que estão errando, mas sabendo também que não acham a saída, não sabem o que fazer. Estão envolvidas em guerras, em confusões políticas. Muitas dessas pessoas já estão entregues ao maligno. Não falo dessas, mas muitas estão no meio de um tiroteio lá, sem nem mesmo saber onde está esse Deus, sem nem mesmo saber se existe um Deus. Estão dando as suas próprias vidas até por nós, até sem nem mesmo saber, com uma boa intenção. Muitos não estão nem sabendo mais o que fazem. Muitos destes que matam a muitos serão salvos, eu creio, porque são mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo do que muitos de nós, irmãos. Porque vejam, ao muito que foi dado, nós temos uma Bíblia na mesa que não tinha no Antigo Testamento. Muito nos foi dado, muito será cobrado. Se chega um no meio do tiroteio, um exemplo, eu não vou dizer que seja, mas eu vou dizer que pode ser, pode acontecer isso. O Senhor Deus é quem sabe. Mas uma criança lá de 10 anos, de 15, de 10, de 8, com uma metralhadora, que hoje se uma pessoa, uma mulher pega aquilo, ela leva um tranco e cai no chão, mas tem criança de 8 e 10 anos preparada e consegue atirar com aquilo. Nós vemos em vídeos. Porque ela nasceu no meio da guerra, porque não ensinaram nada sobre a Bíblia, nada sobre o Senhor Jesus. E ela mata e mata e mata, será que ela vai ser salva? A Bíblia diz, não julga, tu não sabe. Foi dado pouco para ela, ela nasceu no meio daquilo ali, nunca conheceu a paz. Entrevistaram uma criança assim, perguntaram para ela o que é paz. E ela riu dizendo que não sabia o que ela estava falando. E tentava explicar, ela dizia, não, isso nunca aconteceu, eu não conheço isso. No meio da guerra, no meio do sangue, ela rindo, aquilo era normal para ela, ainda não morreu. Uma criança de, eu não me lembro que idade, se tinha 12 ou 14 anos, mas tem de 8. Então, irmãos, estudem a palavra, busquem a face do Senhor. Não é ler de carreirinha, peguem um assunto, um ponto. O exemplo que eu dei muito para vocês, mas por que a Bíblia diz que tem vários batismos e estão dizendo que só tem um batismo. Tem um versículo que diz há um só batismo. Aí o outro vai buscar batismo disso, batismo daquilo. E nem conhece que tem mais batismos ainda. Mas de todos eles é um só, é nas águas. Estudem a palavra. Então, amados irmãos, nesta pregação eu vou ler toda ou quase toda, talvez eu pule, a palavra que está em João 10, versículos de 1 ao 15, sendo que o versículo 9 é o texto principal desta pregação. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O Senhor Jesus é a porta. Existem muitas portas aí, mas somente Ele é a porta de salvação. O versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. A nossa porta é no curral de quem? Das ovelhas. Se a gente escolher uma portinha mais confortável aí, porque eu gosto, porque não sei o quê, porque nós somos ovelhas de Cristo, então a nossa porta está no curral das ovelhas. É Cristo quem está cuidando das ovelhas. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Aqui é um texto simples. Tem que ler com calma. Tem que apreciar esse texto. Em algum momento o Senhor diz que Ele é o pastor. No outro momento o Senhor diz que Ele é a porta. É entendimento simples. O Senhor Jesus é tudo para nós. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Estão vendo, irmãos? Muitos estão seguindo a voz dos estranhos. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Olha aí o Senhor Jesus dizendo que nós que somos dele conhecemos. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. A porta é estreita e apertada, mas a porta de salvação é Cristo. Se vocês quiserem sair desse curral das ovelhas, eu quero. Passar pela porta de salvação, não é Cristo que vai estar lá do lado dizendo: passa, não passa. É sim, mas ele diz que é pior ainda. Ele é a porta, né? Não tem assim o porteiro descuidar e entra um não autorizado, não. Ele chega a ser a porta de salvação. Tem que passar através dele. Tudo foi feito por ele, através dele e para ele. Então, nós que somos ovelhas de Cristo, queremos sair deste curral. Temos que passar pela única porta de salvação, que é Cristo. E mais ninguém. É Cristo, ele e o Pai são um. E este Deus, nosso Pai, não divide a sua glória com ninguém, com nenhum santo, e nem com costumes religiosos, nem com tradições. Cuidado, irmãos. Cuidado com as heresias. Cuidado com muitas contradições que são fáceis de estudar. Estudem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 17 ao 20. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então aqui, outro texto maravilhoso que muitos estão matando o cristão e um dia de repente vão me matar por recitar esse texto. Não é um texto de zombaria, a salvação é para todos, mas não querem. Esse texto está dizendo: onde está o inquiridor deste século? Tem contexto, mas é entendimento também que em qualquer século, onde é que está aquele rei, aquele tirano, aquele soberano? Onde é que está aquele que bateu na mãe, aquele que matou o outro? Onde é que está aquele poderoso? O tempo passa. Onde é que está aquele que se dizia sábio? Eu sou tal, eu sou não sei o quê. Eu já vi muito político com um sorriso lindo. Na hora, tu se convence, tu fica ali, tu se sente bem mesmo. Quando tu vai ver, tu já está numa reunião de corruptos, na roda de escarnecedores, pecando, preparando algo para roubar, para fazer qualquer coisa do mal. A política é assim, em sua grande parte. Mas onde é que estão esses sábios? De cada século tiveram, né? Inquiridores, pessoas que inquiriram, que puxaram para si, que exigiram as coisas, que escravizaram os outros a todo custo, quiseram as coisas para si. Onde é que estão eles? Grandes e poderosos, muito inteligentes, lindos, de uma beleza extrema, de uma maravilha, de uma sabedoria, de uma inteligência maravilhosa. Mas aqui diz, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Quer dizer, o Senhor Deus diz assim, olha, loucos são vocês, porque tudo isso é louvável, é bonito. Se tu disser, vem de Deus, glórias a Deus, aí sim. Mas não, o Senhor Deus tornou louca, por quê? De que adiantou isso tudo sem Cristo? Então, aqui Paulo está dizendo, Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Quer dizer, por menos que Paulo fosse sábio, ele acabou sendo muito sábio, porque Cristo derramou toda a sabedoria nele. Aí nós temos as cartas paulinas, mas ele admite, olha, eu não vim em sabedoria de palavras, tudo que eu falo é de Cristo. Então é assim a palavra, né? Quando nós não nos exaltamos, a própria sabedoria do Cristo está em nós. Por isso o Senhor nos salvou, para que o Pai de Cristo seja também nosso Pai. Então a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Se chega um irmão que está em Cristo, com a luz de Cristo, aquele não tem Espírito de Cristo, ele nem quer saber, não vai pesquisar, não vai buscar a face do Senhor, é loucura para ele. Está perecendo já. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Eu vou pular de alegria sempre que o Espírito Santo me der discernimento, me apontar mais e mais. É o que eu tenho pedido para o Senhor Deus. Mais e mais da palavra e não do mundo. Aí o mundo ouvindo diz assim, vamos pegar aquele pregador lá, está dizendo que ele não quer mais do mundo, mas ele vive chorando lá pela varoa, pelas coisas do mundo. Mas é, o mundo não entende, irmãos. Nós temos direito. Nós temos direito e tudo. Mas nós temos que confiar no nosso Deus e não no Ministério da Prosperidade. Nós temos que pedir mais e mais do nosso Deus. E assim, o amor genuíno que Ele nos colocou em Cristo, esse amor tem que brilhar dentro de nós, essa luz de Cristo tem que sair. No mais, o restante, nós temos direito, mas se nós entendermos que o Senhor Deus é nosso Pai, nós então pedimos as coisas, mas ficamos na oração mais para conversar com o Pai, para confessar pecados. Confessar pecados é dizer para o Senhor Deus que concorda com a palavra. Eu concordo contigo, meu Senhor Deus. O que eu fiz ontem foi errado, foi pecado, eu estou sentindo mal. Até aí tu não pediu perdão, tu só confessou pecado, só concordou com o Senhor Deus. Está mostrando, olha, seja feita a tua vontade. Porque dizer para o Senhor Deus, seja feita a vossa vontade, a tua vontade, não é só no final da oração. É quando a gente confessa. É quando a gente diz para o Senhor Deus, bem que tu disseste na tua palavra, lá no poço de Jacó. Porque o filho e o pai são um, né, irmãos? Pode falar desse jeito também. Se quiser, fala assim, o teu filho já me disse, no poço de Jacó, ele falou para a mulher samaritana. Ele falou que a água desse mundo nunca ia matar minha sede, Senhor. Olha o que eu fiz. Passei o ano inteiro nesse pecado, buscando a água desse mundo, só pensando em fazer isso. E o teu filho já disse para a mulher samaritana que a água desse mundo, o que eu buscar demais desse mundo, não vai matar minha sede. Agora estou arrependido, Senhor. Quer dizer, tu está dizendo: seja feita a vossa vontade. De que maneira? Confessando, dizendo para o Senhor: tu já falaste para mim que a água desse mundo não ia matar minha sede. Veja o que eu fiz, não matou mesmo. Hoje eu estou num vício, como muitos estão ainda, né, irmãos? Num vício, Senhor, eu não consigo sair daquilo. E essa é a chave. Muitos, em vez de buscar a face do Senhor, vão dizer: ah, mas eu larguei porque eu não consigo largar meu vício. Ah, mas eu não sou digno, mas não sei o que. Aí é que tu é digno, porque ninguém é digno. Cristo vai pegar aquele que não é digno, aquele que precisa da palavra. É isso que o Senhor Jesus fez conosco. Então, quem ama o Pai, quem recebeu desse amor, não vai para a oração só para pedir, vai para a oração para confessar pecados, admitir que errou, explicar: Senhor, eu estou te explicando o que tu já sabes, porque eu sei que tu estás colocando as palavras na minha boca para que eu te fale, para que eu mesmo ouça, para que eu mesmo saiba e confesse e concorde contigo, para que eu saiba onde estão os meus erros, os meus pecados, para que eu te peça perdão só por humildade, porque eu sei que o teu filho Jesus disse: está consumado, ele já lavou todos os meus pecados. A tua palavra mesmo diz: eu já estou limpo pela tua palavra. É assim, irmãos. Quem crê no Senhor Jesus nem precisa pedir perdão como exigência de salvação. Não precisa pedir a todo momento, não. Por humildade a gente pede, mas tem que entender que Cristo já nos lavou. Claro, aquele que lança uma seita dizendo: ah, Cristo já me lavou, eu posso pecar à vontade que eu estou salvo. Não, não é assim. É aquele que está buscando a santificação. Até a gente pede perdão por humildade. Tanto é que se tu estás buscando a santificação de fato, aceitou a Cristo, de fato busca conhecer a palavra, que são todas essas coisas que a Bíblia ensina. Se tu morrer depois de pecar, não deu tempo de pedir perdão, está salvo, está salva. Isso é ser justificado pelo Senhor Jesus. Ele viu a tua vida, viu o que tu estava buscando. Então a porta, irmãos, é Cristo. A salvação é Cristo. Busquem a face do Senhor. Amados irmãos, o Senhor Jesus é a porta de salvação. Se alguém entrar pelo Senhor Jesus, salvar-se-á e entrará e sairá. Glórias ao Senhor Deus, que vai ser assim quando a gente sair do outro lado, como ovelhinhas que vão achar pastagens. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.